Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Diz aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu fiquei com medo de apontar meus lápis de grafite. Que pariu. A série que mais demonizou grafite na história. A indústria do grafite está puta com essa série. Aqui é o Caio Gomes. E um lugar onde os políticos ignoram os cientistas e causam desastres? Ainda bem que é ficção, não é verdade? Aqui é Eduardo Spoli na Rússia. Você morre e a vida continua. Só. Essa é velha. Isso se chama zumbi. Aqui é o camarada Tucano. E camarada Caio Gomes, me diga como um núcleo RBMK pode ter explodido. Você está maluco, camarada Tucano? Todo mundo sabe que o núcleo RBMK não explode. Aqui é o Felipe Figueiredo e eu espero que esse programa não gere muita radiação na internet. Aqui é o Azaghal e eu tô louco pra ver a versão russa dessa série. Ah, é, tá vindo aí. Excelente. Na versão russa, os bombeiros viram super-heróis. Exato. Não. Já anunciaram a versão russa. Sim. E o acidente acontece, não é um acidente, é uns espiões infiltrados da CIA que vão lá e sabotam. E quem são os heróis da série russa vão ser os agentes da KGB. É, é verdade isso, não tô zoando. Preferi a minha versão. Onde os bombeiros viram super-heróis. O Homem-Urso, o Homem-Martelo, o Homem-Foice. Muito bem, nerds! Finalmente estamos aqui para falar sobre... É um Nerdcast histórico, um Nerdcast de séries também, porque nós vamos falar de Chernobyl, muito pedido. A série que surpreendeu, a maior bomba de fumaça que a HBO jogou depois do final de Game of Thrones. Calma, gente, esquece essa merda, olha só Chernobyl. Pegou todo mundo de surpresa, nem a HBO, dizem eles, que nem eles sabiam que a série ia fazer um sucesso tão grande. Teve um aumento gigantesco do turismo a Pripyat e Chernobyl, e pessoas perdendo noção, tirando fotos selfies seminus, no... enfim, influencers. Por que a pessoa, né, vai ficar pelada em lugares radioativos? Nana Gouveia. Nana Gouveia total. Mas vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, o que que essa série, né, e o paralelo entre ficção da série e realidade, logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Leozito. Vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Nerdcast. Vamos lá, Jovem Devs. Hoje é o Nerdcast de tragédia, barbaridade. Eu gosto disso, é sangue escorrendo da sua orelha. Que isso? É barbaridade. Bota o helicóptero aí, o comandante Azaghal. Cadê o comandante Azaghal? Está... Não pode sobrevoar o reator. Ah, é? Não pode? Derrete tudo ali, aquela coisa. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Olha só, Léo Lopes. Sim. Nós queremos falar dos nossos queridos amigos da HostGator, seu Léo Lopes. Sempre anunciando aqui com a gente. Porque a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Tem domínio, tem hospedagem de site, tem e-mail profissional, tem criador de site. Suporte 24x7. Cara, e tem o novo servidor VPS da HostGator, que é rápido, é seguro e escalável. Mais importante hoje em dia, escalável. Você pode crescer sem problema de ficar sem estrutura para segurar a onda, rapaz, do seu site. Lembrando que esse serviço tem parcelamento em até 6 vezes. Olha só. E temos desconto exclusivo para quem escuta o Nerdcast em diversos produtos. Olha só, só você acessar hostgator.com.br/desconto. Conto para você conferir todas as condições. Lembrando também, se você está desenvolvendo o site, se você está analisando produtos, pesquisando, otimizando experiência de usuário, a HostGator tem a vaga que você procura. Sim, eles estão, além de tudo, contratando, rapaz. Olha aí! Olha só, várias vagas abertas para sua sede em Florianópolis, para quem não sabia, a sede da HostGator é em Floripa, na área de tecnologia, desenvolvedora de back-end, UI, UX designer, product owner, analista de segurança de informação, analista de monitoramento e analista de suporte avançado. Cara, eles estão contratando para tudo isso. Você está procurando a sua vaga na sua área de tecnologia, aproveita, vai conhecer. E se você quiser morar num lugar cheio de belezas naturais e ainda trabalhar no Vale do Silício Brasileiro, lá em Floripa, é só você acessar recrutamento.hostgator.com.br. Lembrando, sem o www, só escreve aí recrutamento.hostgator.com.br para você conhecer todos os detalhes. O processo seletivo vai de 15 de julho a 23 3 de outubro. Hospede a sua carreira em Florianópolis. Certo? Certo. E, Azaghal, olha só. Hoje é dia de Nerdcast. Aê, nosso jovem relapse. Nosso Nerdcast, ninguém vai entender. Essa é vai, a piada porque que vocês vão que lá ouvir. Então, é o seguinte. Isso aqui foi só o bait que eu joguei. Olha só. Nós estamos no Nerdcast desse mês, trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e Nova Futuro Investimentos, falando sobre o Dia dos Pais. Dia dos Pais está chegando aí, é neste fim de semana, neste domingo, se você está ouvindo esse Nerdcast a tempo, né, perto da sua publicação. E, aproveitando a pauta, a gente vai falar sobre o que os pais pensam sobre o futuro de seus filhos em termos de investimento, né? Quais são as preocupações dos pais para o futuro financeiro dos seus filhos, né? O que, que eles têm que fazer hoje para garantir o que? Faculdade, dar um carro de aniversário, viajar, fazer intercâmbio, né? A gente vai falar sobre isso baseado em uma pesquisa que o pessoal da Nova Futura fez. Então vale a pena você baixar, já está publicado, já está na sua timeline o Nerdcast dessa sexta falando sobre os planos dos pais para o futuro de seus filhos. Mas eu quero chamar o Ian e o Vinícius da Nova Futura aqui para falar sobre justamente o que a Nova Futura preparou ao redor deste assunto. Primeiramente, queria agradecer, Ale, pelo Nerd Power, que a gente chamou no programa passado, a galera seguiu a gente no Instagram. Ah, o Instagram Nova Futura Investimentos, né? É, mais de 13 mil pessoas começaram a seguir a gente. Olha, a gente segue com o projeto até o final do ano de 100 mil pessoas no Instagram, 100 mil inscritos. A gente colocou muito conteúdo novo, então continue e reitero o convite para as pessoas seguirem a gente lá. Maravilha. E com relação ao conteúdo, pô, a gente chamou o Ian aqui para fazer mais uma vez esse programa. Eu dei uma mancada com o Ian, se vocês escutarem o programa, vocês vão entender por quê, logo no começo. Mas a gente fez uma série de investimentos aí, de planejamentos para as pessoas, para cada sonho, ou na verdade cada sonho não, cada objetivo que um filho tem para um pai. Então a gente fez uma landing page e se a pessoa clicar nessa landing page, ela vai conseguir ver o investimento certo para realizar aquele objetivo, né, Ian? Boa, Vini. O legal é mostrar como a escolha do investimento correto te ajuda nessa trajetória. Por exemplo, que não foi o caso do Jovem Nerd até agora. Que, ó, gente. Mas... Gente, para com isso. Escuta o programa. Bem bacana, ajuda. E vai saber, vai notar que a diferença de escolher o investimento correto vai te ajudar durante essa trajetória. É, exatamente. Se você é pai ou se você é mãe também, é o dia dos pais, mas a gente tá falando da preocupação de ambos, né? Dos pai e mãe. Se você tem normalmente filho pequeno, pela a idade das pessoas que escutam o Nerdcast e tal, você já tá pensando no futuro da sua prole, né? O que fazer, como investir pra garantir um futuro melhor ou dentro das suas possibilidades, cara. Tá um papo muito maneiro. Tem coisas que talvez você nem saibam que existam, mas que tá ao seu alcance pra justamente começar a investir. A gente tem até uma comparação de uma grana que eu não investi quando a Gisele nasceu, que eu já teria. Aí é spoiler. É, então. Aí é spoiler. Deveria ter. Eu me constatei que eu deveria ter. Relapso! Então escuta o Nerdcast essa semana, tá aí na sua timeline. E, ó, siga o Instagram da Nova Futura, @NovaFuturaInvestimentos, pra você, primeiro, ser bombardeado de conteúdo bom de educação financeira. Dois, pra gente chegar à meta aí de 100 mil seguidores no final, até o final do ano. Pra gente entregar também nosso projeto aí, nosso projeto especial pro YouTube, né, Ale? Tem um projeto especial que depende, meio que depende disso, eu quero ver. Certo? Escuta aí o Nerdcast, link pra landing page aqui embaixo, se você já escutou e você esqueceu de clicar lá, vai no link da landing page aqui embaixo, não tô num vídeo, tô no post desse Nerdcast, pra você abrir a sua conta na Nova Futura Investimentos pra você e para os seus filhos, certo? E temos pré-venda na Nerd Store, seu Leo Lopes. Olha aí o que é que está chegando, Lies. Chegando duas camisetas para você garantir antecipadamente. Elas estão em pré-venda desde a semana passada, no dia 1º de agosto. E olha só, estão chegando camisetas unissex com variações de tamanho de PP até 5G. Por exemplo, Double Damage. Oh! Uma das camisetas mais pedidas da Nerd Store. Há muito tempo estava fora de catálogo. Sim, nostalgia pura essa camiseta, hein? Finalmente voltando, cara. Foi uma das primeiras camisetas da Nestor. Sim. É, lá no início mesmo, lá em 2007 que a gente fez, 2007, 2008. E foi um dos maiores sucessos, uma das que eu mais gosto até hoje, cara. Na época da Proto Nerd Store, né? É a camiseta favorita do Rex. É a que ele usa pra gravar os Nerdcast RPG. Então, ela já tá em pré-venda, os estoques são limitados, então é melhor correr pra garantir a sua, porque os envios estão previstos pro dia 19 de agosto de 2019. Eita. Então corre pra levar sua Double Damage. E tem a camiseta Bad Mother também, que o Azaghal usou lá, que foi notado pelo Tarantino, pelo Brad Pitt. Na verdade, quem notou primeiro foi o Brad Pitt. Brad Pitt falou, que camiseta é essa aí? E a Margot Robbie perguntou aonde que ele comprou a camiseta. Camiseta pra ser notado. Olha aí, excelente. É a camiseta, a arte do Butcher Billy. Cara, o Butcher Billy é incrível, cara. Cara que... Sim. A gente já entrevistou ele, né, no Nerdcast. Uhum. Recente. O cara tá projeção internacional, cara. É incrível. É uma camiseta totalmente referenciada no Pulp Fiction. Sim. Também pré-venda. E a previsão de envio também é a partir do dia 19 de agosto. E olha só, se você comprar essa camiseta na pré-venda, vai ganhar um cartão exclusivo atestando que você está preparado para se destacar no meio da multidão. Com a assinatura do Azaghal. Não é autógrafo, não é caneta seu papel, é print do autógrafo, da assinatura. É aquele sim, esquema. Né? Isso é que ponto chegamos nessa vida, né? A que ponto chega? Oh, Deus do céu. Que pô, mas tá muito nojento. Tá, cara. Nossa. Próximo! Ah, muito bom. Tá esperando o quê? Corre lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os e-mails do último Nerdcast, pode pular para... 22 minutos e 56 reatores nucleares. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas e pedir aqui uma doação de medula para Júlia Medeiros Andrade Campeotti Pereira, que está internada no Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini, em Campinas. Então, se você é de Campinas, você pode salvar a vida da Júlia Medeiros, cara, fazendo doação de medula. Tem link aí no post pra você saber todas as informações, cara. Isso é muito, muito importante. Corre lá, cara. Se você é de Campinas e você tava pra fazer isso, faça isso diretamente pra Júlia. Se você não estava pensando e agora está pensando, também vai ajudar e pode salvar a vida da Júlia, certo? Quero agradecer ao Marcelo Elias, a Natália Aguiar, a Letícia Suzuki, Isadora Costa, o Renan Schultze, Marcos Gomes, Caleb Carvalho, Jorge Pontes da Cunha e Atos Lopes. Muito obrigado, seus nerds, por doarem sangue e salvarem vidas toda semana. Além disso, temos também aqui os nerds do Scalpo Solidário, aqueles que doam suas cabeleiras. Nosso agradecimento a Elisângela Pepe, a Melissa Lima, ao João Rodrigues Pinto e a Júlia Rodrigues Pinto, Lucas Matsumoto, Maria Cartacho, Odin Ventura, Samuel Negrão, Eric Tuff, Ícaro Matiassi, Jorge Dório e Ana Júlia Pradas. Muito bom, arte dos fãs, quero agradecer aqui ao Miguel Valentim, que mandou uma arte de um Cthulhu, escafandro de mergulhador, meio Cthulhu, muito maneiro, ficou maneiro. Tem também o Nyarlathotep através da janela, pelo Uber Costa, ficou muito maneiro também, cara. Irado. E o Gui Okazaki mandou mais um Copacabana Redeemer. Tá muito maneiro, cara, esse Copacabana Redeemer. É cara. Capa de graphic novel isso aí. João Pedro de Beza Torres, 24 anos, acadêmico de Direito, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caros, insiro o nome dos leitores de e-mail da vez. Bom momento. Indo direto ao assunto, gostaria de falar sobre a iniciação da Marvel aos vilões e heróis galácticos, abrindo as portas aos outros personagens do universo. Estamos falando do último Nerdcast sobre, né, a fase 4. Sim. Do MCU que vem por aí. Exato. Não acredito que vão logo inserir o Galactus sem outra grande preparação, sem consolidar os novos heróis que vêm da Fox. Cara, é verdade que o Galactus vai vir da Fox. É, teve ele já no Silver Surfer lá, né? É, vamos ver o que vai... Vamos ver o que eles vão anunciar depois da D23. Muita coisa pode mudar, mas vamos lá. Minha teoria é que, tendo que apresentar muita gente e amarrar muita coisa, principalmente se derem espaço para a loucura do multiverso, em alguns aspectos a Marvel irá preferir voltar com os antigos conhecidos da galera. Aí, o Dormammu, que é um dos mais poderosos vilões galácticos e não foi muito bem explorado, né? Agora, sem a Joia do Tempo nessa timeline para salvar o Doutor Estranho e companhia. Sem a Joia do Tempo? Uai, mas se eles devolveram as joias aonde ela estava... Sim, A Joia do Tempo voltou pro Doutor Estranho. Não, porque se for continuar do fim de Endgame, as joias foram destruídas. Não tem mais joia, foram, né? Destruídas pelo Thanos lá no planetinha, então... É, mas é, naquela linha temporal, ela não existe mais, porque o Thanos destruiu, verdade. Exato, é. Além disso, concordo com o que o senhor Doceninha disse no começo do programa. Chega de filme de herói. não vai chegar nunca. O fechamento do Ultimato foi catártico e perfeito. Me deixou com o sentimento de que já fechou o ciclo. Primeiro zumbi, depois heróis, agora estamos prontos para the next best thing do momento. Que eu não sei o que é. Só estou dando meu dinheirinho para o senhor Miguel Rato. Miguel Rato? Quem é? Mickey Mouse? Mickey Mouse? Nossa. Quando o marketing do filme e os reviews me convencerem muito a ir. Se não espero o Blu-ray, ainda não há também o que me convença a assinar o Disney Plus. Ah, cara, Mandalorian tá aí. Só pelo Mandalorian eu vou ter que assinar, então. É, cada um tem os seus motivos, ué. Eu ainda tô afim dos heróis porque eu quero X-Men. Não, eu quero. Mandalorian é o que eu tô esperando, então... Enfim, como estamos falando de Marvel, espero muito que eles tenham uma gigantesca carta na manga, pois me recuso a acreditar que eles estão só ordenhando as tetas heróicas de nossos personagens de infância pra sugar o resto da grana e seguir pra outra coisa. Cara, eu acho que com o fim do Thanos e dessa saga, eles, como falam em inglês, eles têm big shoes to fill, né? Ou seja, né? Uhum. Quem é que vai ser tão foda quanto o Thanos como uma ameaça e tipo assim, é porque nesses primeiros 10 anos a gente viu a origem de muitos heróis, né? A origem e o desenvolvimento desses heróis. Agora que a gente já cansou de ver eles, esses heróis novos que vão surgir junto com os Eternos e tal, será que eles vão preencher esses sapatos? É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Será que a nova ameaça vai preencher? O X-Men, a gente já tá meio que empolgado porque a gente espera que muita coisa seja consertada, que os X-Men não vinham numa fase muito ruim nos últimos anos com a Fox, e aí com eles entrando no MCU, a gente tá meio que empolgado, meio que como aconteceu com o Homem-Aranha, quando ele entrou no MCU, ele super funcionou dentro do MCU e tal. Então, tipo assim, até os X-Men aparecerem, que vai levar um tempo, será que eles conseguem segurar essa onda? Será que não vai virar mais do mesmo? Entendeu? É, vamos ter que esperar pra ver, né? Será que a nossa geração dos véi paia que viu essa saga, e a nova geração que cresceu com essa saga, será que essa geração vai se interessar por continuar nessa, entendeu? Ou será que tem que ter a Next Best Thing? Porque não é Star Wars. Pra exato. Nova geração, a Next Best Thing não é Star Wars. Não, não, com certeza. É só pra gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vitor Assis, 20 anos, graduando em Biologia, Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds, leitores de e-mail. Venho aqui pra falar sobre o tamanho da famigerada fase 4 do MCU, que foi tema do último Nerdcast. Foi anunciado durante a San Diego Comic Con desse ano, todos aqueles projetos discutidos para os próximos 2 anos, mas como foi falado, não acho que a fase 4 será apenas esses filmes e séries. Ao final do painel, Kevin Feige disse que não havia tempo para discutir sobre Guardiões 3, Pantera Negra 2 e Capitã Marvel 2, além do Quarteto e dos Mutantes, mas não necessariamente esses projetos ficarão para a fase 5. Temos no fim de agosto a D23, eu acho um tiro no pé a Marvel ter anunciado todo o seu conteúdo em San Diego. Sim. E não ter guardado nenhuma surpresa pro seu próprio evento. Inclusive, foi falado no programa sobre isso, que talvez precise ser feito um adendozinho aí depois da D23, né? Porque... Exato, é. Vamos ver o que vai acontecer depois da D23, exatamente. É, vai fazer isso novamente sobre a fase 4 do MCU daqui a alguns programas. Fase 4, parte 2. Fase 4, parte 2, exatamente. Além disso, quando a fase 3 foi anunciada, não tínhamos o Homem-Aranha de Volta ao Lar e nem o Homem-Formiga e a Vespa, além de conter o filme dos Inumanos, que depois virou aquela série ridiculamente nojenta. É, tudo pode mudar. Exatamente. Que eu não vi. Eu não vi. Eu nem vi a empregada, viu? Eu não sei. Eu só... Ninguém viu. Eu só sei que não é muito bom. E ainda por conta da inclusão do Miranha e do Homem-Formiga 2 depois do anúncio, as datas de alguns filmes mudaram. Portanto, a fase 4 pode ser maior do que já sabemos e durar mais de 2 anos, o que pessoalmente eu acho pouco. Além disso, os logos podem e muito provavelmente vão mudar. Design is my passion pro do Loki. E um claro exemplo é o do Thor Ragnarok, que ao ser anunciado tinha um logo meio sombrio e depois virou algo bem escalafobético, espalafatoso, estilo anos 80. Você tá vendo aí no aplicativo, aí o primeiro logo do Thor, e aí como ele mudou depois que, né, o filme chegou mais próximo e que entrou a campanha de marketing do filme em si, né? É muita mudança, né? Outra coisa que também pode acontecer, mas acho mais difícil, é o nome de alguns alguns projetos mudarem, como tivemos com Guerra Infinita Parte 2, como foi anunciado, que depois mudou para Vingadores Ultimato. Exatamente. É isso, nerds, apenas o tempo ou informações vazadas nos dirão como será a fase 4 por completo. Continue fazendo excelente trabalho, que adoro demais. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. Eliezer Graui, 37 anos, publicitário, Cuiabá, Mato Grosso. Acredito que o multiverso do título do próximo filme do Doutor Estranho não seja multiverso de terras paralelas que existe nos quadrinhos. No primeiro filme do Doutor Estranho, o termo multiverso é utilizado pelo menos umas 3 vezes, inclusive pela Anciã, no sentido de existirem múltiplas dimensões, a espelhada, a dimensão negra, etc. Ou seja, ele bota entre parênteses, esse multiverso não é um de dimensões similares, com várias versões dos super-heróis e histórias levemente distintas da nossa, mas sim um de realidades muito diferentes e estranhas, com formas de vida de seres bizarros. E aí que a loucura e o terror faz todo sentido. Ó, lembrou de uma coisa importante. Essa ideia do multiverso ser só um versões bizarras do nosso universo e não versões paralelas do nosso universo, né? Entendi. Tipo, como a gente viu no filme do Doutor Estranho, né? Aquela... Acredito que não precisaremos nos preocupar com viagens no tempo e realidades paralelas, o que infelizmente inviabiliza a universidade do multiverso Marvel. Muito bom. Juliana Gamba, 34 anos, projetista de acabamento externo de veículos, olha aí. Caraca, maneiríssimo. São Bernardo do Campo, São Paulo, a Detroit de Paulistana. Olá, galera do Jovem Neves. Vamos lá. Eu já sei como a Natalie Portman vai virar a Thor. Uh-huh. Anota aí, Jovem Neves. O Capitão América não foi devolver as joias de um martelo quando ele volta no tempo? Uh-huh. Pois então, quando ele levou a joia vermelha de volta para Jane, deu alguma merda com o Thor e ela vai assumir o manto nessa nova linha criada. E assim, a gente vai matando a curiosidade do que acontece quando o Capitão volta no tempo, deixando todos os fãs, talvez, satisfeitos. É, mas aí a gente tem que entrar pro multiverso real, né? Que aí teria uma outra linha temporal. Exatamente. Agora, que merda que pode acontecer com o Thor pra ele deixar de existir e... Sei lá, só se ele acabou sendo... Então, é essa que é a parada. É que a gente falou assim... Eu entendi por que ela chegou a essa conclusão. Porque a gente falou assim, pô, é muito estranho que eles anunciem a Natalie Portman como Thor já de cara, anos antes. Sendo que... eles têm que desenvolver toda uma história pra ela ser Thor, entendeu? Certo. E pô, por que que eles não fizeram isso no filme, entendeu? E aí, tipo, por que que eles arruinaram a surpresa, sacou? Ela não vai poder começar o filme como Thor, porque você ainda tem que desenvolver toda a história dela se tornar o Thor, entendeu? A solução que ela tá trazendo pra esse problema de por que que eles anunciaram ela tão cedo se eles têm que contar toda uma história pra desenvolver a transformação dela? Sim. Se ela já começar como a Thor, vinda de um multiverso desse. Que aí você não precisa... Ela já começa assim. E aí depois você explica com flashback, alguma coisa assim, entendeu? Aí que eu vejo o sentido do raciocínio que ela foi procurar, entendeu? De ela já vir do passado como Thor e não começar a acontecer agora, entendeu? Depois de toda a Guerra Infinita, etc. Aí vai virar o Dark do MCU? Pelo amor de Deus, não faz isso. Não! Não faz isso comigo, mas eu quero filme de herói. Outro Dark, não, pelo amor de Deus. Não. Essa série estragou a minha única chance de ir a Pripyat. Por quê? Porque a portuguesa não quer agora de jeito nenhum. Eu também tinha vontade de ir. E acho que não vale, cara. Por quê? Assim, vamos dizer que você tem uma propensão a ter um tipo de câncer. Então, eu vou te antes de você... E aí você vai lá e cutucar essa merda. Então, mas sabe, todo mundo, todos nós aqui temos uma propensão igual. Morrer. Todos nós. Não, mas então... Mas se você entrou num carro, você tá aumentando o seu risco de morrer. Eu sei, mas pra quê? Pra quê? É tão... Vale o risco de você dar uma cutucada numa célula? Quando você ouve o Alexandre falando isso, é um pai falando. É exatamente isso. Entendeu? A paternidade muda alguém. Mas é engraçado que eu queria até levantar essa questão antes de começar a falar da série, que é por que o ser humano tem esse fascínio por lugares de grandes tragédias ou grandes acontecimentos? Porque a gente mesmo, a gente já foi em lugares assim. A gente já foi nas praias da Normandia, a gente foi no Toca do Lobo, a gente foi em Auschwitz. Mas a gente foi em Auschwitz com uma ideia educacional de você sentir a tragédia e entender. independente da ideia que a gente foi, existia algum fascínio pelo que aconteceu ali. Seja pelo terror que foi. Todos os lugares que a gente visou de guerra, tem alguém que sempre achou uma merda. Por exemplo, em Omaha Beach, todo mundo achou uma merda. Quem tava nos barcos tomando tiro dos alemães, e os alemães que estavam tomando tiro dos barcos tomando paraquedista nas costas. Mas a gente tava lá achando o máximo, os tamanhos das crateras. É diferente. Um lugar é um lugar de sacrifício. Todos são. Não. Sim. Não, os judeus não se sacrificaram. Eles foram sacrificados. Eles foram sacrificados, diferente, né? Eles foram exterminados. Exato, mas auto-sacrifício ou sacrifício aplicado, vamos dizer assim. Imposto. Todos os sacrifícios são terríveis, no real, no final das contas. E esse de Pripyat, do Chernobyl, também é um lugar de sacrifício, se você parar pra pensar. Porque foi pelo governo escroto, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas por ações de terceiros que estavam ignorando um problema e chavando ele, que milhares de pessoas foram afetadas, algumas direta, instantaneamente, e outras a longo prazo. E algumas pessoas que a gente descobriu que eram super-heróis de verdade, né? Que sobreviveram. Mas é um lugar que as pessoas... Esse lugar existe como turismo há muito tempo, não é de hoje. Não eram super-heróis, eram russos. Acho que a resposta do que o Dave tá falando gira um pouco da questão de que são lugares únicos. Acho que não é nem sacrifício, não, mas acho que a ideia é de que, olha, o que aconteceu aqui foi algo tão ponto fora da curva, seja de tragédia humana, como Auschwitz, seja como uma tragédia de uma nova tecnologia, como Chernobyl, seja como uma tragédia do ponto de vista simbólico-militar, como Omaha Beach, enfim, o que for, Igreja do Santo Sepulcro, enfim, o que você tem ali naquele local é algo único que acaba tendo, digamos assim, uma atração para as pessoas de estarem ali, de aprenderem sobre aquilo, ou às vezes até mesmo essa coisa, né, de dizer que esteve ali, né, também tem isso às vezes, então acho que é isso. Tem uma outra interpretação, eu falando um pouco sobre o ponto de vista psicológico, eu não sou psicólogo, mas é claro que eu me amarro nessas questões. Eu acho que tem uma coisa que talvez lugares em que as pessoas que estavam ali foram ao extremo, elas estiveram às portas da morte, às portas de fazer alguma coisa muito diferente e muito extrema. E aí eu acho que tem um pouco desse caso, da pessoa estar lá numa coisa um pouco mórbida do ser humano e tentar imaginar como é que aquelas pessoas agiram e o que elas sentiram naquele momento extremo. Eu acho que tem um pouco disso. E no caso de Chernobyl, ela tem uma outra coisa que eu acho que é que tá vazio, né? Abandonado. E também tem esse fascínio, né? Uma coisa abandonada, tal, que ninguém vai lá. Mas acho que, em geral, em termos psicológicos, é isso. Você, quando a gente foi junto lá na praia de Omaha, a gente, pô, ficava pensando, os caras estavam ali, o que eles estavam sentindo naquele momento e tal. Então acho que também tem um pouquinho disso, no ponto de vista mais psíquico. Né? Agora, depois da série, o turismo pra essa região estourou. Não tinha, né? Não, tinha, mas... Não tinha o volume que tem hoje, né? Uh-huh. Tinha Ó, trocadilho aí, estourou. Eu deixei ele aí, Eduardo. Eu deixei aí pra... Na má intenção. E teve lugares que não aconteceu mesmo, né? Por exemplo, lá com o filme Tom Cruise, que mostra o bunker do Hitler e tal. A gente foi lá, é um lugar que também, né? De guerra e tal. Tinha ninguém. Tinha pouca gente, mas era o lugar de turismo, né? Mas aí, de vago. Eu acho que vai mais pelo que o Felipe falou, de serem lugares únicos, lugares que ficaram marcados na história, porque a gente tá analisando, olhando só onde teve catástrofe, mas a gente vai também em lugares que não tiveram catástrofe, mas foram importantes pra história. Calçado dos Beatles. A faixa de pedestre ali, sabe qual é? É verdade. Mó galera vai pra lá, não é? Não teve catástrofe nenhuma. A não ser que você acredite que aquele ali não é o Paul McCartney. Tem isso também. Eu vou aproveitar a deixa do Tucano e eu vou colocar aqui a minha teoria, que eu acho que vai ser o máximo de divulgação dessa teoria, que é o seguinte. Quando o Paul McCartney supostamente morreu, ele teria 27 anos de idade. Uh-huh. E já fazem mais de 40 anos isso. Uh-huh. Então, o Doppelganger é mais Paul McCartney por mais tempo do que o original. Então, ele, por uso capião, ganhou o direito de ser Paul McCartney. E fora que é mais talentoso do que o original, né? Exato, que o melhor dele veio depois. Pois é. Eu queria entender melhor sobre o aspecto político do que era a União Soviética e o programa nuclear soviético nessa época. Vamos botar que ano estava acontecendo isso só pra gente... 86. 1986. É ontem. A explosão é 26 de abril de 86. Isso é ontem, historicamente falando. 1:23:45. Realmente é ontem. Nós estávamos vivos quando existia a União Soviética. Tinha 11 anos. Fria, era no Jovem Jagal de 11 anos. Exatamente. Você viu no Jornal Nacional, provavelmente. Vi, porque era isso que a gente fazia na nossa época. O anúncio do... A gente via jornal e ficava aterrorizado com o mundo. A União Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TASS confirma duas mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido 2 mil pessoas. A França e os Estados Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Eu lembro que na época se comentou muito no, na escola e tal, mas nunca chegou pra gente a magnitude do que poderia ter acontecido. Ainda bem, né? Que a gente já vivia num terror constante de Guerra Fria do cacete de holocausto nuclear. O plantão da Globo, entrava um plantão da Globo, a gente achava que o mundo ia acabar, que ia ter míssel subindo. Ainda bem que a gente não soube. Pegando um pouco o que o Alexandre, né, falou, que acho interessante a gente contextualizar, acho que tem duas coisas importantes a gente ter em mente. E aí, por isso que eu disse que assim, vai ter um monte de gente enchendo o saco, dizendo que eu tô, entre aspas, passando pano pra União Soviética, alguma coisa assim. E aí, comunista do caralho. Tem uma nerdologia duplo, um meu e um do Átila, sobre Chernobyl. Que é o seguinte, primeiro, foi o primeiro grande acidente nuclear da história, né? Então, assim, é uma coisa que é muito difícil da gente, 30 anos depois, compreender. Imagine naquele momento. Antes disso, você teve alguns pequenos acidentes nucleares, tipo de Three Mile e tudo mais, mas, assim, grandes acidentes nucleares foram dois, Chernobyl e Fukushima. Então, assim, isso é algo importante de ter em mente, porque senão a gente vira muitas vezes engenheiro de obra pronta quando tá falando depois. Ah, não, 30 anos depois deveria ter feito isso e isso aqui. Uhum. E, como o próprio Dave lembrou, era um, assim, período da Guerra Fria, a União Soviética tinha começado a retirada do Afeganistão, era recém-chegado Mikhail Gorbachev no poder, Ronald Reagan tinha acabado de ser reeleito, ainda tinha um clima ali de muita animosidade internacional, não se sabia qual seria o cenário posterior, então era um cenário ali de segredo, não só por incompetência, e teve muita incompetência, a gente vai entrar nisso, mas também de segredo por conta daquele momento histórico. E a segunda coisa que eu acho também interessante de contextualizar, e isso a série até pega um pouco bem, eu gostei da série como ficção, digamos assim, pela produção, pelos atores e tudo mais. No geral, não, sei lá, não achei um pouco... Enfim, o Caio, por exemplo, gostou muito mais do que eu. Mas essa segunda questão é que é o seguinte, a União Soviética ela foi liderada por basicamente duas décadas pelo Brezhnev. E o Brezhnev, ele sofreu uma série de problemas de saúde, ele teve um AVC, um infarto, tudo ao mesmo tempo em 1980. De 80 a 82, a União Soviética foi basicamente ele ali como uma figura simbólica, com o aparato do Estado por trás, governando de fato. E aí quando ele morreu em 82, você já tinha na União Soviética a ideia de que você precisava de uma liderança jovem e reformista. Só que eles temiam que uma liderança reformista, logo depois de quase 20 anos de Brezhnev, pudesse ser uma ruptura muito grande. Então, o fato é, de 1980 até 1985, a União Soviética ela viveu um período que é chamado de gerontocracia, né, que foram quando as figuras mais velhas, mais antigas do partido governaram, burocratas, sem muito espaço para reforma, sem espaço para muita ação política, e ela ficou congelada ali durante esses 5 anos. E isso é mostrado, por exemplo, no primeiro episódio da série, quando você tem lá um velho aguarda na reunião ali do soviete local, que fala que tudo vai ficar bem, que o povo tá do lado deles, e pronto, acabou. Quando a coisa chega, né, no Mikhail Gorbachev, que foi esse líder jovem, reformista, que, enfim, fez um monte de coisa errada depois, mas a gente entra nisso, aí sim você começa a andar. Então, o meu ponto aqui é colocar que aquele momento de Chernobyl foi um momento em que a União Soviética ela estava saindo de um congelamento de 5 anos de gerontocracia, com depois o Brezhnev ele foi sucedido por duas figuras antigas do partido que governaram por pouco tempo, um cenário ali de guerra fria, de tensões, de você esconder os segredos, de você tentar ganhar vantagem sobre seu potencial inimigo, e foi o primeiro grande acidente nuclear da história, então era muito difícil também você conseguir lidar com essa situação. Isso não exime a incompetência dos caras, isso não exime o problema lá, a falha do reator, né, o RBMK que não pode explodir e tudo mais, mas o contexto ali foi muito específico e é muito importante ter isso em mente, e acho que nesse aspecto a série falhou um pouco. Em cima disso, tem uma coisa que é importante lembrar, que hoje em dia a gente sabe muito bem o que é os riscos da energia nuclear, quais são os riscos de radiação, o que uma pessoa sofre por causa de Chernobyl. Então, se não tivesse isso, ou nas pessoas que não tinham passado por isso, a ideia do que era radiação era muito difusa na cabeça das pessoas. Então, muitas das coisas que a gente vê ali, as pessoas, ah, é uma usina química, ah, são umas coisinhas caindo do céu. Hoje em dia, que a gente viu Chernobyl, a gente sabe quantas pessoas morreram, é fácil ficar com medo. Não, mas assim, as primeiras vários efeitos de radiação foram estudados depois da bomba atômica, né? Depois da Segunda Guerra. E uma população em larga escala, né? Não, sim, mas é que as pessoas não sabiam, entendeu? Uhum. Os cientistas sabiam, mas a população... Hoje em dia você pode chegar pra minha mãe, que é uma senhora de 75 anos, e falar de radiação, ela sabe o que que é. Naquela época, sem uhum. chance disso acontecer. Uhum. E só você vê que, alguns anos depois, você teve o acidente do Césio 137 em Goiânia, que era uma coisa com marca radioativa, com todo... Tipo, é uma coisa que assustava e as pessoas brincavam com o negócio. Uhum. Então, esse medo que a gente tem de energia nuclear é muito causado por Chernobyl. A primeira vítima de Goiânia, lá do Césio, ela comeu o bagulho. Comeu o Césio. É, tem outro cara que fez coisa pior, né? Mas uma parada que, na minha cabeça, sempre foi assustadora em relação à radiação e à bomba atômica, é que não era apenas a explosão, mas a contaminação, né? Pelo menos isso que a gente via nos filmes antigos, que até eram acurados, né? Como o The Day After e aquele Threads, aqueles filmes médios dos anos 80, quer dizer, que não era só uma bomba. Você, ela contaminava a área inteira por 40, 50 anos e ninguém podia entrar, as pessoas morriam depois. É, porque ela fica contaminada por séculos, né? 20 mil anos. Então, mas 20 mil anos são alguns milhares de séculos, é isso. Não era 40? Pelo menos era o que diz o caça-fantasma, mas fala 40. 40 anos de trevas, vulcões, sacrifícios humanos, cães e gatos vivendo juntos. Histeria coletiva. Isso que o Caio falou fica bem nítido naquela cena da ponte. A ponte da morte. Que a galera vai de noite pra assistir o incêndio, né? Uhum. Naquela ponte. Aquela ponte é verdadeira, né? Aconteceu. Olha o fascínio pelo desastre aí. É, pois é. Pô, mas é bonito pra caramba. É praticamente uma aurora boreal. Aqui e aí custa, aquela né, galera né? morreu. Aquela galera toda morreu da ponte. Morreu todo mundo da ponte. É, essa ponte tá meio debatida se tu realmente morreu todo mundo, se foi só alguns, mas de fato ela é um exemplo disso daí que o Tucano colocou. É, fica um bom exemplo também se uma usina nuclear, principalmente, estiver pegando fogo, não fica olhando, né? Vai embora. Não vai pra ponte observar, né? E aquela cidade parece que era uma cidade modelo, né? É como se fosse uma volta redonda do... Caraca, volta redonda de Pipiat. Gostou da comparação, né? Gostou da comparação, né? Mas parece que era isso, né? Parece que era uma cidade que era... Aliás, o que eu ouvi falar é que ela tá muito bonitinha e tal na série e é bem feita por causa disso. Porque a gente pensa, não, ela devia estar toda destruída. Porque é uma coisa soviética, antiga. Mas parece que aquela cidade ela foi construída só para as pessoas da usina e ela era relativamente nova mesmo. É, ela foi construída para a usina. É isso. Então, volta redonda. É, uma cidade que tá ali justamente por causa das pessoas que vão trabalhar naquela região. É. Bonitinha para os padrões pós-soviéticos, né? Que é concreto quadrado, né? Não, é mais nova que eu digo, né? Seria assim, mais... Conservada. Conservada. Era bastante comum na União Soviética, quando você tinha a construção de uma usina nuclear, das várias que eles tinham, eles construíam a cidade em volta para os moradores, para as famílias, para os técnicos e tal. E essas cidades, elas, o Felipe pode falar mais sobre isso até, mas essas cidades elas eram um lugar muito bom de morar comparado com morar no resto da União Soviética. Então eram cidades que tinham teatro, que tinham piscina, que tinham academia. Então as pessoas que moravam lá tinham uma vida muito boa comparada com o resto e eram cidades boas mesmo para a União Soviética. Para compensar a insalubridade, né? Você vai sentar em cima desse barril de pólvora aqui, mas é uma almofada maravilhosa. Que e a série, inclusive, foi filmada numa cidade similar na Lituânia, porque na Lituânia você tem uma usina gêmea de Chernobyl com uma cidade gêmea também. Inclusive, até hoje você tem cidades na Rússia que não são de trânsito livre. São cidades que para você ir ou sair, você tem que ter algum motivo ali, porque elas são ligadas ou a uma base militar ou a uma indústria militar. Mas não são todas as cidades assim? Nunca fui pra Rússia, não sei. Não, isso é no Brasil, chama condomínio. E é só pra classe média alta. E assim, querendo ou não, assim, recentemente a gente teve, né? Por exemplo, uma das cidades com mais homicídios no Brasil é Altamira, no Pará. Por quê? Porque foram 20 mil pessoas pra lá do nada, pra construção de Belo Monte, e a cidade cresceu, né? Multiplicou do dia pra noite de forma completamente desorganizada. Então, quando você tem essas grandes construções, é normal você ter esses grandes deslocamento de população. É, Serra Pelada, se a gente quiser um exemplo mais antigo aqui no Brasil, que durante um tempo foi uma das maiores cidades do Brasil mesmo, sendo completamente clandestina. Uhum. Conheci pelo filme dos Trapalhões. É, eu ia falar isso aí. Os Trapalhões moraram lá. Trapalhões na Serra pelada. Então, mas mesmo outros lugares, tipo observatórios e tal, a União Soviética tinha esse hábito de construir cidades. E em dois momento babaca, em 2000 eu visitei um observatório que fica numa cidade chamada Zizarnis, lá no sul da Rússia. Ih, comunista do caralho. que é um observatório e é uma cidadezinha igual aquela de Chernobyl e só mora lá quem trabalha no observatório. Era bastante comum eles fazerem isso mesmo, essas moradias para as pessoas ficarem nesses grandes projetos, já que eles não podiam sair nada. Caio, vou falar um pouco de física. Bora falar de física. A resposta é C. Eu sempre botava C. Olha aí o professor dando a dica. A série tenta explicar pro leigo, né, um pouco como funciona um reator nuclear, porque a energia nuclear, ela tem essa via de mão dupla, né? Ou seja, é uma energia muito limpa, eficaz, mas com risco, se acontecer merda, é a merda muito colossal, né? E o lixo também, né? É, o lixo que gera também é um problema que tem que ser enterrado, concreto, cacete e tal. Mas assim, a base dessas usinas todas são gerar energia elétrica. E pra a gerar chaleira. Energia elétrica... A chaleira. Então, uma chaleira? É, ela faz vapor e o vapor gera o negócio. Então, é isso que é o negócio. A gente tem que fazer, pra gerar energia elétrica, você tem que girar uma turbina. Isso. Então, um dínamo. Certo? Uma hélice gigante. E aí, pra girar essa turbina, você precisa de energia de alguma forma. Então, pra que a gente não gaste energia pra gerar energia, a gente usa a natureza pra fazer isso pela gente. Certo? Se você faz uma hidrelétrica, você deixa, você faz uma represa pra você controlar a passagem de água e essa água gira as turbinas e é, aí... assim, nós seres humanos não gastamos energia, a gente pega emprestada da natureza, mas a energia existe. Existe, exato, como a hidrelétrica, no caso da hidrelétrica, né? Exato, você tá usando a energia da gravidade que está puxando a água tá passando pelo seu sistema, girando o dínamo e tal. Ou você pode queimar carvão para gerar vapor e tal, ou você pode, como a gente vê na Nova Zelândia, uma usina que é em cima de uma parada que sai ar quente, etc, vulcânico, né? E eles movem, é a mesma coisa. A usina de carvão é basicamente o mesmo princípio. Você está querendo gerar vapor, você está querendo gerar calor, para que esse calor vaporize água e esse vapor sob pressão gire as turbinas. Isso, exatamente. A única diferença de uma usina de carvão, e aí a usina de carvão é a merda que vai aquela caralha de carvão toda para a atmosfera. Não é, faz o charme de Londres. Aquele charme industrial. Só que a usina nuclear, ela faz é o mesmo princípio. Você tá querendo esquentar a água pra virar vapor, pra que ela gire a turbina. Só que sobe aquela fumacinha branca bonita. Bonita a fumaça. Então, aquelas turbinas famosas que tem na usina nuclear dos Simpsons, que tem, né? Dos Simpsons, isso. Aquelas chaminés, elas soltam vapor d'água. Aquilo é vapor d'água, exatamente. Aquela é o vapor nuvem. D'água que passou pela turbina, exato? Não. Não? Olha aí, eu aprendendo. Aquela nuvem que a gente vê não é poluente, aquele é vapor d'água. Não, não é. Poluição é de outra cor. Então, teoricamente, a usina nuclear ela é limpa porque ela não tá degradando o ambiente em volta, tipo, gerando represa, inundando uma área, ou entendeu? Esse tipo de coisa. Nem queimando carvão com. Não, o problema da usina nuclear é justamente a radioatividade. Mas se der merda, esse problema. Se der merda, é um problema muito maior do que todos esses juntos, né? Mas peraí, antes de você continuar, me explica o que é o vapor, de onde ele vem esse vapor. O que. Por que. Né, como que se gera? A fumaça que sai da chaminé, se não é o vapor de água que faz girar a turbina, o que ela é? É pra isso que você tá aqui, Caio. Brilha. Vamos brilhar. É uma chaleira, mas não de césio. Nem de urânio. Pode deixar. Então, aquilo é uma chaleira. Então, o que você está fazendo é esquentando a água para ela movimentar e girar a turbina. Exatamente como vocês falaram. O problema é que para esquentar a água, aquela água está passando dentro das barras de urânio e grafite. Ela está passando lá. Então, aquela água se torna radioativa. Então, a água que passa pelo núcleo, ela é fechada. Ela fica girando lá e ela não sai. É uma água isolada do resto. Daí você tem um outro sistema, que você tem um outro parte da água que também é fechado. Ele recebe, tipo, por proximidade, então você aproxima só os canos e o calor de um passa pro outro e faz com que aquilo gere a eletricidade na turbina. E daí você tem um terceiro ponto, que é a água que resfria essa água que gira na turbina, que é essa que sai. Então existem três fontes d'água, duas delas são fechadas, que não se misturam com o resto, e você tem uma outra que vai servir para resfriar a água da turbina e para que ele consiga ter o diferencial de temperatura e dar o diferencial de pressão que movimenta o vapor. E esse outro é tão quente que daí ele evapora a água de fora, normalmente são de rios ou de mar que tá em volta, e aquele vapor sai por cima das turbinas lá dos Simpsons. A ideia é que o reator nuclear, você tem um material nuclear lá, um urânio, aquilo que gera o calor. Isso, é, o núcleo que tá lá é um núcleo de algum material, normalmente urânio, urânio enriquecido, e quando ele começa a fazer reação, o que ele começa a fazer é esquentar. Ao esquentar, ele esquenta muito, assim, a barra vai pra, se ela não tiver com nada tirando o calor, né, uma água, material resfriante, ela é tão quente que a barra se derrete e vai embora, então que é o meltdown, que o pessoal até fala isso na série. Então aquele material, por tá sendo gerando radioatividade, ele esquenta, esquenta, esquenta, você passa água pra poder tirar um pouco da temperatura e não deixar ele derreter, e é esse calor que vai fazer com que você consiga gerar as outras turbinas depois. E yeah, esse calor vai transformar água em vapor, e aí esse vapor é que vai gerar a energia nas turbinas. Esse vapor passa para um resfriador e assim vai. É um pouquinho, não é só essa água direta gerando o vapor, a eletricidade, mas é quase isso. Mas esse é o processo. A ideia é, você usa o material radioativo para gerar calor. Essa é a ideia. Exatamente. Por isso que a usina é chamada termonuclear, porque ela gera a eletricidade por um calor que vem de uma reação nuclear. E aí, assim, apesar de a gente ter tido dois grandes acidentes nucleares na história, né? Como o Felipe falou, né? Chernobyl e Fukushima. Aliás, ia acontecer, né? Você não pode chegar a dizer, oi, descobrimos uma nova tecnologia, que fascinante, a tecnologia termonuclear para gerar energia elétrica. Alguém deve ter falado assim, ah, assim, um dia vai dar uma grande merda essa porra. É claro que ia acontecer. É claro que alguém ia errar ou ia acontecer alguma catástrofe. O ser humano tá aí pra errar, cara. Exato. E aí, o maior erro foi Chernobyl, né? Apesar disso tudo, é uma considerada ainda uma tecnologia muito segura, certo? Apesar de, depois de Fukushima, muitos países falaram assim, ó, temos que rever o nosso programa nuclear e desligar as usinas e tal. Ainda assim, é uma tecnologia segura. Os dois grandes acidentes nucleares que a gente teve até hoje são Chernobyl e Fukushima. Fukushima, que foi também um acidente na escala 7, tudo isso, não teve nenhum morto direto, e a quantidade de radiação que escapou na atmosfera foi mínimo. É, não teve? Os caras que tiveram que ir lá dentro também não morreram? Não morreu ninguém. Morreu ninguém? Zero mortes em Fukushima. Então você vai ver, o segundo acidente mais perigoso da história nuclear teve zero mortes e quantidade de radiação liberada muito baixa na atmosfera. Além do impacto das mortes, você tem todo o impacto ambiental, né? O impacto ambiental é absurdo, né? E o risco do impacto ambiental... Mas uma usina hidrelétrica causa impacto ambiental antes do acidente, causa, né? Causa. Sim, não, com certeza. Grande, inclusive. Eu posso dar um exemplo pior? Usinas a carvão. As usinas a carvão soltam no ar mais radiação todos os anos do que Chernobyl liberou. Olha aí, a informação do físico. Mas é, aos pouquinhos. É, exatamente, é o negócio do pouquinho. É o negócio do pouquinho que eu tô falando. Ninguém vê, não faz luz, não tem explosão, ninguém vê. Mas explica esse negócio aí, porque agora tem muita gente fazendo churrasco e ouvindo Nerdcast apavorado, achando que vai cair os dentes sobre churrasqueira. Não, basicamente, o carvão, ele não é só o material que tá sendo queimado, ele também tem isótopos radioativos dentro dele. E quando você faz a queima, esse material é liberado na atmosfera e gera radiação, aumenta a radiação em volta. E na sua carne. Mas é pouquinho. Não o carvão que a gente usa no churrasco, né? Carvão que a gente usa nas usinas termoelétricas, que são diferentes. Se explodir uma usina termoelétrica movida a carvão, esteriliza o continente? É, exatamente. Uma barragem que da Vale que estoura aí, mata muito mais gente do que Fukushima. Mesmo porque Fukushima não morreu ninguém, né? Mas é um desastre ambiental foda, né? É, gigantesco. Se você for comparar o desastre ambiental de Fukushima com a barrada aí de Brumadinho, aqui lá da Vale... Essa é uma série que eu queria ver, hein? Estou na Dona HBO. Queria ver Brumadinho. É. Eu queria ver. A gente só leu e só conhece as notícias que saem na imprensa, né? Que é um problema da barragem, a barragem estourou, né? As consequências. Sim. Mas tem um monte de histórias de bastidores, de seguro, de governo, que daria uma série foda. Sim. Você tem que ter acesso a essas informações. Mas aí um bom jornalista tem. Tinha gente pegando indenização e nem morava lá. Caraca. Tinha uma moradora que tava vendendo o comprovante de residência adulterado para as pessoas entrarem com o pedido de indenização. Daria uma série sinistra. É, sinistra, porque tem um monte de história aí bizarra que a gente não faz ideia. Mesmo porque, na época, a ideia que as pessoas tiveram internamente foi aquele noticiário lá soviético de, aconteceu um acidente em Chernobyl, os bombeiros já foram acionados, tá tudo bem. É igual. foi isso que passou no jornal. Mas fica aí, ó, Amazon, HBO, todo mundo pode usar, eles usam mesmo. Minhas ideias tudo no ar, há um tempão, Joia. Amazon faz sentido, mas por brasileiros, né? Por favor. Por brasileiros, né? Não queria, imagina que vai ser bizarro você ver uma série Brumadinho com atores americanos. Pô, mas o pessoal da Rússia viu Chernobyl com atores americanos. A gente mora aqui em Brumadinho. Brumadinho. No início da série, você vê todo... Como é que era o nome do açougueiro-chefe lá? Açougueiro-chefe? O bigode? Qual dele? Dyatlov. Eles usavam um uniforme de açougueiro lá. Ah, tá. É aquelas roupas... Vamos falar sério, gente. É só pra passar vergonha. Não protege nada, né? Tá... Só faltava estar de bunda de fora, velho. Só faltava mesmo. Como escolher a roupa que mais... Os caras são cientistas. Não todos, né? Mas estão trabalhando com uma parada extremamente perigosa, de alta responsabilidade. Qual o uniforme mais vexatório que a gente pode botar nesses caras? É muita zoeira. É sacanagem, né, cara? Como é que era o nome do cara? Era... Anatoly Dyatlov. Ele fica duvidando, né, de tudo e ele fala o que é repetido várias vezes na série, que é: me explica como é que um reator RBMK pode explodir. E o cara não sei explicar, né? Então não aconteceu, é impossível. O que aconteceu é que ele não explodiu. Não foi uma explosão nuclear, na verdade. Foi uma panela de pressão que explodiu, né? Não... Mais ou menos, né? É, não foi a pressão que estourou a parada e expôs o núcleo. Não foi uma explosão nuclear com uma bomba atômica, entendeu? Exatamente isso. Foi o vapor que explodiu o núcleo e daí depois, com ar entrando no grafite a 3 mil graus, ele pegou fogo e explodiu de novo. Mas foi uma panela de pressão que explodiu. Exatamente. 3 mil graus, parece a chapa de indução magnética do Azaghal, velho. Porra, cara. Olha só essa história. Eu vou te falar. Eu tô querendo aprender coisas novas, eu não quero que a minha mente se dilua. Aí eu falei assim, eu decidi que vou aprender a tocar um instrumento agora. Aí falei assim, aprendi a andar de moto ano passado. Aí falei, vou fazer umas comidinhas aqui, né? Aprender essa arte nova da culinária. Caralho, tu quer virar o Tucano, brother. Tu aprendeu a andar de moto, quer tocar violão e cozinhar. É isso aí. Não, não vou tocar violão, vou tocar gaita. Se eu for pra tocar violão, tem que ser Paco de Lucia pra cima. Aí como eu não vou conseguir, eu nem vou tentar. E aí pra tocar gaita, eu só preciso tocar a música do Homem da Harmônica, então tá tudo certo, é fácil. Caraca, tu vai aprender a tocar. Vou. O dia inteiro, inclusive. Mas aí eu fui fazer a carne, pedi várias dicas do meu amigo, carneiro aí, faz carne toda semana, tinha canal. Carneiro. Tinha canal, quem faz carne é carneiro. Tinha canal, tem hamburgueria. Aí falei, como é que eu faço essa bela peça de carne que eu comprei? Mandei a foto. Inclusive, é assim que eu escolho carne agora. Eu vou no açougue e quando eu tenho vontade de beijar a carne, eu escolho ela. Ele falou, você tem uma panela de ferro? Eu falei, tenho, eu comprei uma. Deixa na temperatura do mármore do inferno. Aí eu falei, beleza. Voltei no máximo, deixei o negócio quase ficar na cor de lava derretida, sacou? Aí, preparei tudo, preparei a carne, botei o salzinho, tudo esqueminha do lado da frigideira. Eu comprei um termômetro a laser, sacou? Que você mede a temperatura superficial. E o termômetro, ele tava dando pau quando eu botava pra pegar a temperatura da chapa. O bom tava guardado no cofre. Eu botava, ele zerava. Ele falava assim, não dá. Pessoal de Moscou é foda. Eu medi a temperatura pela alça da panela e tava 267 graus. A alça. Daí você jogou manteiga. Aí eu joguei azeite. Cara, o azeite explodiu. Nossa. Aí você pergunta assim, me explique como o azeite pode explodir. Ele entrou em combustão em 340 graus. Então isso quer dizer que a chapa tava mais de 340. Tava mais. Ele chegou frio e automaticamente pegou fogo. Exatamente. É, eu acho que o azeite não chegou a encostar na chapa. Quando ele estava caindo, ele já foi começando a pegar fogo. E aí eu botei a carne em cima, porque, né? Temos que colocar os bombeiros pra trabalhar. Nossa, cara, a carne... A carne, ela ficou black and blue. Foi o único black and blue real do mundo. Porque ela ficou completamente tostada por fora. Carbon and blue. Ela ficou tostada por fora. Carbonizada. E crua por dentro. Aí sim. Mas agora explicando por quê. Primeiro, eu uso a chapa de ferro no fogo, não na indução magnética, né? Indução magnética, ele não deixa na temperatura do mármore do inferno. Ele deixa na temperatura Chernobyl, que é muito mais forte. É muito mais alta. E aí, no final da série, eles explicam por quê, que, né, a sequência de problemas que aconteceu, acúmulo de erros que levaram à tragédia. Mas o principal catalisador da explosão foi o que eles falaram, aquelas pontas de grafite que tinha, né, no... Nos moderadores, isso. Quando aquilo entrou em contato lá, é que foi o pingo que transbordou a parada toda. O grafite serve pra poder moderar a reação. Então, basicamente, se você pega duas placas de urânio e coloca uma do lado da outra, os nêutrons que saem do urânio, eles saem com muita energia. Com tanta energia que, basicamente, eles não vão colidir com outros núcleos. É o que chama aqui a seção de choque, basicamente, o nome em física. São, tipo, várias balas indo pra várias direções. Isso. Só que imagina que a bala é tão rápido que ela, tipo, ela sempre vai passar batido, porque o tempo de movimento dos outros átomos é baixo e ela passa muito rápido. Vamos imaginar o seguinte: o que, que é a radiação? É um núcleo que você tem de urânio, ele fica instável, daí ele se quebra. Na hora que ele se quebra, sai um nêutron lá desse núcleo em altíssima velocidade. Você tá falando do átomo, não tá falando de uma barra de urânio, tá falando do átomo. Certo. Um átomo. Na verdade, saem três nêutrons, mas vamos falar que é só. Vamos focar em um só pra poder ficar mais fácil. Ele sai com muita velocidade. Então, se ele bater em outro átomo, ele vai fazer esse átomo ficar instável, outro átomo ficar instável, que vai se quebrar também. Eu tenho um excelente exemplo pra explicar pras pessoas isso, trazendo pro mundo real. Ah. Não é assim que a gente faz? Uh-huh. Você tem uma pessoa num bar à noite. Essa pessoa bebe demais. Ela fica instável. Aí a pessoa, átomo, vomita em outra pessoa. Que automaticamente, ao estar vomitado, fica instável. E vomita em outra. E assim ilustrou o gordinho do Goonies. Exatamente. Todos passam a vomitar dentro do bar, amigo. É isso aí. Exatamente. Só que agora imagina que o primeiro cara vomita tão forte que o vômito passa direto e vai pra janela. Ah, mas você nunca viu o Tucano vomitando? Nunca. É um fenômeno, mano. Então, mas nesse caso do vômito do Tucano aí, ele é tão forte que ninguém vai ver, porque ele vai embora pela janela e ninguém vê. Então imagina que existe uma tela, que essa tela vai diminuir o vômito do Tucano e fazer com que as outras pessoas possam ver ele. É isso o que o grafite faz. É a tela do vômito do Tucano. Ela faz com que a reação aconteça, de fato. Faz a reação aconteça. Então, se você tirar as barras de grafite, não tem reação. Na hora que você coloca as barras de grafite, a reação acelera. Então ele tá lá pra fazer com que a reação ocorra. Ah, eu achava que era o contrário aí. Eu achava que o grafite era pra segurar a onda. Não, o grafite, ele acelera a reação. Ah, o que segura a onda é a água, então. A água e um outro material que eles tinham. Naquelas barras, dentro delas, tinha um material que faz a reação diminuir. Só que daí, por pura sacanagem, na ponta dessa barra, eles colocaram uma ponta de grafite. Eu não sei por que caralhos. E eles colocaram essa ponta de grafite. Então, a barra servia pra poder diminuir a velocidade da reação, mas a pontinha, na hora que entrava, aumentava a reação. A cabecinha. A cabecinha que é o problema, amigo. Então, mas aí, mas eu te pergunto, na série eles deixam isso bem claro, que tipo assim, ela só tinha essa cabecinha de grafite porque eles queriam gastar menos grana e aí fizeram um negócio mais barato e vagabundo e geraram um problema. Mas eles sabiam mesmo exatamente tudo que poderia acontecer por fazer daquela forma mais barata? É isso que eu tô perguntando. Então, isso, eles chegam a mencionar isso na série. Quando foi feito, não se tinha a compreensão completa do que poderia ocorrer. Uhum. Alguns anos antes, teve um outro acidente num reator também, RBMK. Não chegou a ser uma perda completa do reator, mas ele teve um meltdown parcial, né? Ele teve um probleminha e as barras de urânio derreteram um pouco. E esse problema foi causado pela mesma coisa da entrada das barras de grafite. Só que o reator não estava tão instável como estava Chernobyl, então ele não chegou a ferrar tudo. Só que isso foi escondido. As pessoas que fizeram análise não foram permitidas a informar o resto da comunidade científica desse problema. Então, é aquele negócio, né? Burocratas escondendo ciência. Porque eu fico me perguntando assim, ok, eles fizeram uma grande irresponsabilidade, mas nenhum dos caras lá dos bigodes, e nem do bigode-chefe, imagino que o dele tá na reta. Então eu não imagino que eles imaginariam que o resultado poderia ser tão catastrófico, né, entendeu? Exatamente. Não, eles até deixam isso bastante claro, entre aspas, no final da série, quando o Legasov fala, ok, os caras foram completamente responsáveis, mas mesmo eles sendo responsáveis, eles não conseguiriam causar uma explosão se não tivesse uma falha de construção ou se eles soubessem dos riscos. Geralmente, quando vão explicar acidente aéreo, sempre fala que o avião não cai ou explode ou acontece alguma coisa devido a um motivo. Um motivo único. É uma série. E na série mesmo eles falam que o Datilov, ele ia fazer esse teste que tava faltando durante o dia, só que aí não podia parar o fornecimento de energia na Ucrânia por causa desse teste. Ele falou assim, ó, vamos deixar pra de noite. Ele trabalhou durante o dia, foi pra casa e depois voltou pra lá. Então isso quer dizer que também ele não tava num dia normal, assim, que ele teria trabalhado, sei lá, as 8 horas dele e dormido pelo menos 8 horas tranquilamente, sacou? Uhum. Tem a parada de fadiga, tem a parada que o pessoal, pelo menos o que fala no tanto no, na série como no documentário, que o pessoal da noite não estava preparado para esse tipo de operação, que quem deveria ter feito era o pessoal do dia, mas por causa desse problema de fornecimento de energia, de não poder parar, também foi um pessoal que tinha menos experiência. Então é um monte de coisa que vai se somando para no final gerar o acidente, né? É óbvio que a série toma decisões dramáticas, né? É porque tá contando uma história, mas ela tem que criar uma narrativa dramática e tal. E a gente vai, quero falar sobre algumas diferenças da realidade e da série. É, mas uma das decisões que foi muito falada foi que aquela personagem da Emily Watson, a Olana Kamiuk, ela não existe. Ela é uma união de um corpo enorme de cientistas que estavam todos... Ela tá excelente na série, né? Cara, essa mulher não existe, cara. Ela é incrível. O cara voltou, puta merda. Esse é o nosso velho Dudu de guerra. Tô aqui pra isso, é pra isso que sou pago. Ela é uma representação de vários cientistas que trabalharam nessa parada. Pra você não fazer que nem o Dark, encher de russo, você não vai saber quem é quem. Bando de bigodudo lá falando. Bando de bigode. Na real, todo mundo na série é russo, né? Então tá cheio de russo, anyway. Os personagens, então... digo. Não, é porque no Dark tem 15 vezes mais personagem, tá ligado? E é tudo alemão. E nenhum chama Hans, nenhum chama Fritz. Aí fica difícil de você... Então, eu não vou ler mais. Eu não vou ver mais a série. Não vou, cara. Por que não? Tá todo mundo falando mal, você já me deu spoiler. Não tô falando mal, não. As pessoas falam bem. Vocês estão falando que tem personagem, você não sabe quem é quem. Eu não vou fazer uma planilha pra ver série. Não cheguei nesse ponto. É pior que eles falam que na segunda temporada tem que fazer planilha mesmo. Baixa esse Marília, né, Tuzegal? Baixa esse Marília. Pois é, porra. Faz. Se não fosse a Agatha, eu estaria... Sem tempo, irmão. Sem tempo. Aí, o que acontece? Ela é uma junção de muitos personagens. Muitas séries fazem isso, juntam personagens, né? Mas a série não é um documentário, não é um documento histórico. Exato. Ele é só um... Pra gente... É o que a gente faz no Nerdcast. Pra gente... A gente chama atenção, entendeu? É isso que eles estão fazendo ali. Então, você vai estudar. Você quer saber mais de Chernobyl? A série levou pra você certos pontos e você vai entender mais. Tanto que eles não esconderam isso. Eles falam isso no final, nos créditos. É. Ela é uma cabeçada de gente. Uma cabeçada de gente, exatamente. A parada mais interessante daquele russo que fez sucesso no Twitter, fazendo uma trade, falando de como tava bem caracterizado, que ele tinha uma mochila igualzinha das crianças que estavam indo pra escola, porque era a mochila padrão que davam pras crianças, tal, não sei o quê. Falou que o negócio de levar lixo pra rua no balde e as babuscas conversando na rua. Ele falou que todas essas caracterizações eram inacreditáveis, de similares, né? Então, mas eu acho que é pra mim a parada mais interessante que ele falou foi, não sei nem se é verdade, mas ele falou que tem um filho de 17 anos que, apesar de ser russo e tal, não sei o que, ele não fazia ideia do que tinha acontecido. E que no primeiro episódio que eles assistiram, ele saiu correndo, foi dar uma gugada pra saber mais. Uhum. E isso é uma parada que a série realmente instiga as pessoas que não conhecem, a maioria, a grande maioria das pessoas, não conhece detalhes e foram lá pesquisar pra saber mais, querer ver vídeos, ver... No Google Street View também, né? Dá uma volta por lá, né? Pois é, então, isso é interessante, né? Porque faz com que isso não seja esquecido, né? Exato, e aí tem outros detalhes, tipo, tem uma hora que o helicóptero bate num cabo e cai, eles estão jogando lá aquela areia, né? Pra... E tipo assim, isso não exatamente aconteceu. Teve queda de helicóptero, mas não foi exatamente assim naquele dia e tal. É porque essa cena é bem chocante, né, cara? Ele bateu num cabo, eu achei que ele tinha desligado. O motor falou, desisto. Não, ele bate num cabo. Pô, eu achei que era radioatividade, tinha matado, não, matado. Porra. O helicóptero morreu com a radioatividade. A série meio que transmite essa vibe de que ele desligou, mas ele bate num cabo. E essa cena, ela é praticamente uma recriação da filmagem de um helicóptero que caiu em cima da usina. A imagem, a filmagem real, vocês acham fácil aí no YouTube. Helicóptero, crash, Chernobyl, é igualzinho. Mas não é nesse dia, entendeu? Agora, vocês estão falando aí de atuação e de imersão, né? E de recriação do momento. Tem um personagem na série que, quando esse cara entrou, eu automaticamente fui levado para os anos 80 soviéticos. O quê? Que é o cara... O nome dele é Con O'Neill e ele fez o manager de Chernobyl. Brukhianov. Isso, é o Viktor Brukhianov. É um cara que não era cientista, ele era o político ali da região. Que os caras, quando dá merda, eles ligam para ele. E aí ele fala assim, se eu tô acordado, fulano tem que acordar também. O cabelo enrolado? Né? Isso. É. Primeiro, ele tá igual ao cara de verdade. Tá igual, né? Impressionante. É. E depois, o fato dele ser pálido e morto, né? Como porque é tudo desaturado. E tá fumando, dormindo, mano. Uma fila de cigarro no queixo. É demais, cara. Esse cara, você olha assim e fala, caralho, tô viajando no tempo. Onde eu tô agora? Fudeu. Isso convenceu. Porra, isso convenceu demais. Vários, inclusive a semelhança, né? O casting, da semelhança entre os atores e as pessoas reais que tiveram no caso, é bem impressionante, cara. É. O Legazov é parecido. O Bigodinho, o cientista Bigodinho. O próprio Gorbachev, né? Achei muito não, cara. O Gorbachev, como a gente tinha muita referência, a gente incomoda, né? É, o Gorbachev assim, não, eu não achei muito não. Era só mais novo. Olha, era só pegar, fazer, pega o Gorbachev que fez o Rock 4 e pronto, bota lá. Ia ficar melhor. É que fazer o Gorbachev é fácil. Você pega um cara e bota uma mancha na cabeça dele e pronto. Você sabe quem é. Pega um careca e bota mancha. Esse que ia falar, não é um personagem que te marcou muito, Dudu? Ah, caraca! Olha aí a concorrência. Tá, o cara que faz o Alexander Akimov, que é um dos cientistas de bigodes... ele é muito parecido, cara. A gente vai botar essas fotos aí pra vocês verem, mas é impressionante. Agora, uma coisa que me deixou muito chocado, eu acho que deixa todo mundo chocado, o aspecto humano da coisa, são as vítimas, os bombeiros, principalmente, que foram os primeiros a chegar no local. Eu fiquei chocado com a mulher grávida que não aconteceu nada com ela. Isso que me deixou chocado. Que o bebê, sinistro. O bebê absorveu tudo, maluco. É, sinistro. Chocante. Isso é mais sinistro ainda, né, cara? Muito sinistro. O bebê ter absorvido. Caraca, cara. É sinistro. Ela sobreviveu. Eu não entendo nada de radiação. Eu me sinto completamente ignorante em relação a isso. Então, isso é assustador. Como série. Que ela... Porque assim, esse negócio da radiação é muito louco e a gente vê um pouco disso na série, que é... O cara tá atrás de uma parede, não vou dizer que tá tudo bem, mas tá menos pior. Aí se o cara vira e olha pela porta, morreu. Sabe qual é? Sinistro. E é uma parede concreta, assim. Então essa parada da radioatividade, que é uma parada meio super-homem, sabe? A caixa de chumbo, né? Que você consegue ver. É muito sinistro, cara. Porque assim, se você... O grafite ali no chão. Você tá fudido, você tá perto dele. Mas se você botar a mão nele, aí você se fudeu mesmo. Aí é reação em cadeia, teu corpo pira. Mas tinha uns caras que... Em contrapartida, os caras que foram entrar lá embaixo, naquele porão, sobreviveram, né? Os da água, né? É, os mergulhadores. Aquilo foi sinistro, como, cara? Velho. Quer dizer, eu vi a série e falei assim, caraca, os caras vão entrar pra morte, sabendo que... E aqueles jacarés da mina de carvão lá, eu duvido que eles tenham morrido. Aqueles caras não morreram. Eu duvido. Não, esses caras eram os caras mais badass, motherfucker. Mineiros de Tula. Os caras pelados, meu irmão. O Azaghal, é Dwarfe da vida real. E eles não falam na série, eu acho que não falam, mas aquelas a situação toda foi à toa, né? Porque não aconteceu o problema. Quer dizer, à toa, eles não tinham como saber, mas o problema, né? O meltdown, o derretimento do núcleo que eles estavam querendo se precaver, evitar. Ele nunca aconteceu. É, então, teoricamente, aquela galera... Esses caras viveram, estão vivendo até hoje, esses caras, todos eles, tenho certeza. Trabalhando em mina ainda, são, como o Eduardo falou, anões da vida real. Fumando. Acendendo cigarro no grafite. E tomando vodka no café da manhã. É, e os caras falando isso aqui, você tá falando que o cigarro vai me dar câncer? Você exato. Porra, meu irmão. É muito maneiro essa parte. A gente sabe que isso é dramatização, mas é legal, porque cria o... O quê? Eles pelados? Não. O fato quando ele entra na sala lá dos dois, o cientista e o outro cara do governo, e aí ele fala assim, eles receberam as máscaras, né? E os caras não estão usando a máscara. Ele fala assim, não vou usar essa merda, essa máscara. Que se tivesse alguma função, vocês estavam usando. Exato. Teve uma galera que reclamou no Twitter, mas é a cena da série, e é irado. Que é a hora que vai o ministro de carvão, alguma coisa, né? Lá, recrutar carvão, né? Ele e falar assim, ó, acho que é. Aí chegaram, ó, vocês vão ter que ir lá, tal, não sei o quê. Aí eles vão começar a dar tapinha nele, assim, com a mão cheia de carvão, deixa o cara todo imundo. Totalmente dramático. E aí fala, legal, agora você tá parecendo o ministro das Minas e Energia. Totalmente ficção, mas legal. Mas é bem essa coisa de você ter um deslocamento, e isso existia mesmo, pelo menos ali naquele período, especialmente, entre o governo, os burocratas do partido, já que o partido já existia por 60 anos e ele se distancia em boa parte, né, das suas bases. Como no caso ali, olha, os trabalhadores no carvão são aqueles caras. Aí chega um cara de terno azul, todo engomadinho, né, falando que é o ministro do carvão. Não, pera aí. Então vamos sujar o cara aqui de carvão, tá? É pra simbolizar um pouco esse distanciamento dos burocratas e dos caras. Toda essa cena é muito boa, em termos dramáticos, e é quase genial de como é que ela é construída, porque em pouquíssimo tempo, você consegue se afeiçoar, eu não sei saber essa palavra, fica verossímil, porque logo antes ele coloca os mineiros ali, né, numa situação que estão bebendo, estão conversando e tal, cria uma amizade, uma irmandade entre eles. E parênteses, tem a melhor piada ever, que ele fala o que é uma casa gigantesca que queima 20 litros de combustível a cada hora, que bota uma fumaçaria gigantesca, um barulho ensurdecedor e corta uma maçã em 3 pedaços. Uma máquina soviética feita pra cortar maçãs em 4 pedaços. Essa piada ela simboliza, né? E pra não dizer que parece o Ocidente zoando os soviéticos, é nessa mesma vibe dos próprios russos vendo a série, eles falando que isso era muito a parada real deles lá. E esse cara parece muito russo, esse mineiro, né? Esse mineiro parece muito russo. O cara nasceu da terra. Deve ser britânico, né? Não, digo, mas o ator que eu tô falando, né? O ator parece russo. Ele é britânico. Se não me engano, o Nelson Piquet tinha uma empresa de eletrodomésticos e exportava eletrodomésticos pra Rússia, pra União Soviética. Porque, aparentemente, eles conseguiam mandar o homem pro espaço, mas não conseguiam fazer eletrodomésticos. Era Faete, eu acho que é o nome da empresa. Você tá brincando do Nelson Piquet. Caraca. Essa foi a informação aleatória mais precisa que eu já vi na minha vida. Se ela não tivesse, se eu não me engano, na frente, ela teria sido maravilhosa. Agora, eu não sei se realmente o Nelson Piquet era o dono mesmo, ou se ele era sócio, alguma coisa assim. Quem se importa? Tu acha que o Amaury Júnior é só dono de tudo que ele fala? Agora, tem uma cena que eu achei bem interessante também, que é quando a galera do governo chega lá, eu não sei o nome de ninguém, normalmente, muito menos em russo, né? E aí eles falam que eles precisam ter uma medição exata e precisa do que tá acontecendo. Porque eles até então só tinham uma medição daqueles negócios que tinha limite, né? Tinha medição do meu termômetro ali, é isso. É, exato. Só ia até 3.7. É, e aí eles falam, ó, a gente trouxe um do cofre, sei lá da onde, de Moscou, e tem que levar lá. Tem que levar lá onde tem onde os bombeiros entraram, caralho, né? Uhum. E aí o cara fala, ó, a gente pode proteger aí o caminhão, o teu soldado, mas esse cara se fudeu. O cara que vai lá, tá morto. Uhum. E aí o general que tá lá fala assim, então eu vou. É. Eu achei isso foda, cara. E ele não morreu na hora, o que foi foda, porque ele é russo. Esse é o super-herói soviético. É, cara, ele foi lá de caminhão, caralho. E é muito maneiro quando ele volta, né, ele fala a medição e você escuta o barulho do cu de todo mundo caindo, todo mundo que ouviu, você escuta o cu assim, plá, plá, plá, plá. It's over 15,000! Não, o detalhe é que esse cara, na vida real, ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e todo condecorado, os caralho, e ele viveu até o século XXI. É claro que viveu, cara! É claro. Olha, que viveu! Ele é russo! Porra! Você acha que esse cara é que nem a gente criado com leite com pera, cara? Cara, acende cigarro no grafite, meu irmão. E aí, depois dessa cena que ele fala medição, eu curto todo mundo cai, ele vai se lavar, tirar a roupa, não sei o que lá, e aí fica mostrando os soldados limpando, assim, lavando o caminhão, sabe? Água escorrendo, e assim, mostrando que merda, sabe? Assim, que adianta lavar a porra do caminhão se essa merda tá toda, né? Não, adianta lavar o caminhão. Não, mas adianta naquela situação, mas não numa escala macro, não adianta micro ali, porque se alguém encostar o caminhão naquele, mas a merda é muito maior do que um caminhão, entendeu? Inclusive eu li que teve um problema muito grande com os ônibus da evacuação de Pripyat, que esses ônibus levaram radiação pra cacete pras cidades vizinhas, entendeu? É claro, né? Isso é uma parada que eu acho sinistra da radiação, cara. Essa contaminação toda, né? É, porque é muito invisível, né? Não, invisível e vai passando, né? Invisível, mas ela não, você não sente. Ela vai pelo ar, mas ela vai também muito fisicamente, né? Como é que é isso? Ela agarra nas moléculas do... Porque assim, a roupa dos bombeiros até hoje tá mega contaminada lá embaixo, não sei o que lá. Os caminhões levavam radiação pros lugares. Essa parada é meio assustadora da radiação, que a gente não consegue entender. Tipo, os caras estão dentro de uma usina e usam uma roupa ridícula de açougueiro. Não existe uma roupa foda pra proteger de radiação. Não, o que, que é a radiação que se espalha pelo ar e que fica presa nos objetos? Qual é a diferença disso? Existem três tipos de radiação que você pode falar. Existe a alfa, beta e gama. A alfa é a mais fraca de todos os tipos de radiação, a gama é mais forte. A gama é que dá superpoderes pras pessoas. Exatamente. Isso, o Hulk. Mas alfa, deixa verde. A radiação alfa, ela é um próton que sai com alta energia do núcleo. Então, por ser um próton muito pesadão, ele é fácil de ser parado. Certo. Aí se bater na parede concreto, ele para. Ele para. Ou na tua pele. Na tua pele ele já é o suficiente pra poder parar. Ela não penetra na tua pele, ela entra muito pouco. Mas ele causa dano só no volume? Como é que é? Ela vai causar algum pouquinho de dano na sua camada mais externa. Câncer de pele é isso? Radiação alfa? Pode ser causado por câncer de pele. Daí eu não sei, daí eu precisava perguntar pra um médico mesmo, porque daí eu não sei, mas ele pode, pelo que eu entendo, sim, ele pode. Mas eles vão dizer que é a radiação alfa é a mais, entre aspas, fraca. Daí você tem a radiação beta, que são basicamente são elétrons, que estão com altíssima energia, e ele vai... O que que é a destruição da radiação. Se essa partícula com alta energia que tá passando, ela bate, e se ela bate na tua pele, ela pode destruir o teu DNA, então fazendo que seu DNA fique zoado, isso vai fazer com que a partícula fique câncer, ou ela pode destruir completamente a célula. Essa parte aqui eu não consigo entender. Ela foi que deu uma bala, assim. Ok, mas ela, como é que ela deixa o teu... Não, porque assim, você tá normal, você aí, o jovem nerd, eu não quero dar exemplo pra mim, porque eu não quero me dar exemplo com câncer. Então pega o seu político preferido, ele está aí, aí, certo? E aí ele tá normal, ser humano normal. Uhum. E aí vem uma partícula dessa, e essa partícula enlouquece o DNA do cara? Ela destrói o DNA, ela pega uma parte do DNA, o exemplo da bala é bom. Imagina que ele deu um tiro, daí aquela bala passa no meio do seu DNA, ela arranca um pedaço do seu DNA e leva embora. O seu DNA vai ficar incompleto e aquela célula vai ficar malucona, porque ela não vai saber sintetizar as proteínas da mesma maneira. Mas o dano é físico, a partícula, ela é tão pequena, rápida e potente que ela penetra a sua pele, penetra a sua célula e ela pode bater e danificar o seu DNA. Isso é muito louco, cara. Isso é uma parada de... E você não sente. É nada. Como se fosse como se você estivesse sendo fuzilado por milhões de metralhadoras microscópicas. Isso. E daqui a pouco você tá com três cabeças. E em vez de furar os seus órgãos, ela tá furando o seu DNA. É muito louco. Isso é uma parada muito louca. Isso é uma parada louca, absurda. E daí que vem todo o câncer, porque aí o DNA fica mutado. Que aí essas células quebradas, com DNA quebrado, tentam se rearrumar. Agora, o que eu faço? Eu faço merda. Isso. E ele não vai saber como se gerar as novas proteínas, as novas células, e vai gerar células que são de câncer, que são células zoadas. E se você tá muito perto da fonte de energia, ela é tão forte, aquela bala batendo, que ela mata a célula. E aí você vai morrendo automaticamente, que nem o bombeiro que eles mostraram lá que botou a mão no grafite. Exatamente isso. Aquela lá, a radiação é tão forte que ela mata a célula. Então a pessoa vai ficar naqueles primeiros dias se sentindo que ela tá muito doente porque as células estão morrendo. Daí ela passa uma semana boa, que é o período refratário. Depois ela vira um super-herói. E aí mostra na série isso. O cara tava de boa. Vira um zumbi. O cara virou um zumbi. Basicamente, como as células vão estar mortas, a pessoa começa a decompor estando viva. Caraca, meu irmão, que loucura. Muito... A pessoa entra em decomposição estando viva. E é aquela segunda fase, onde os caras gritam de dor e tal. Nossa, a cena, cara, do bombeiro zumbi no final da vida. Rosto, né? É um absurdo, tipo assim, é muito chocante. E eu fico pensando o absurdo que é você manter uma pessoa nesse estado viva. Gente! Eles estavam estudando, cara? Era pra isso que eles estavam mantendo ele vivo? Eu não sei, cara, mas é um absurdo. É um absurdo, cara. Não tô falando que isso é bom, não. Eu quero saber se era o objetivo. Caras, entendeu? Cara, eu acho um absurdo isso, cara. Mas vai fazer o quê? Vai matar o cara? O absurdo é o cara tá vivo, né? O foda deve ser pra ele, né, cara? Não pros outros, né, cara? Vai fazer o quê, cara? Eutanásia, cara. Não dá pra manter o cara vivo. Não tem como se recuperar e o cara tá morrendo de dor, cara. Não, aí eu acho que você tá errado. Eu não acho que eu tô errado, eu acho que tem... Peraí, cara, mas nenhum médico vai lutar até o final enquanto eu tiver vida, cara. Dudu, eu passei por isso, cara. Eu sei que a pessoa está não nesse estado, obviamente, mas no estado em que o câncer está devorando a pessoa por dentro e não existe mais nada a se fazer. A pessoa está morrendo de dor a cada respirada. É desumano, no caso dos caras que estavam... Porra, você via, entendeu? Pra piorar no caso dos caras, como a pessoa está decompondo, as veias começam a abrir. Então você não consegue colocar morfina pra pessoa parar a dor. Caraca. Nada para, nada para. Mas e essa radiação beta, ela gruda nas coisas ou ela atravessa e vai embora? Qual é a que gruda no ônibus e vai pra cidade, que dá rolê? Então, isso vai ter porque, assim, o que gruda nas pessoas são as partículas que soltam radiação. Então, isso. Você vai ter lá césio, você vai ter urânio, e isso acaba entrando em contato no material, e esse material que fica ali vai começar a soltar essa radiação. Então, o que ficou na roupa dos bombeiros não foi a radiação em si. O que foi essas partículas do reator que ficaram grudadas na roupa, e elas vão ficar causando radiação ali. Como se tivesse uma poeirinha, e essa poeirinha fica disparando as balas pra tu quanto é lado, né? Eu vi um documentário sobre Goiânia e um físico explicando mais ou menos isso que o Caio tá falando. A radiação em si, se você tá na presença de um elemento radioativo, você tá sofrendo com a radiação. Mas se você sair de lá, você não tem mais contato com a radiação. Você não vai levar a radiação pra fora. Agora, se você encostar no césio, você não só vai estar sentindo a radiação ali, como quando você sair de lá, você vai estar levando aquela radiação e vai continuar. Além de espalhar, você vai estar em contato com essa radiação 24 horas por dia, porque você tá com o césio perto de você. No caso de Chernobyl, pelo que eu entendi, pelo que o Caio falou, é que as pessoas estavam com os elementos químicos que emitem radiação no corpo delas, não é isso? Se vocês forem ver, até por isso que a Komiuki, ela recomenda uma mulher a tomar o iodo, uma partícula de iodo. Vocês lembram disso? Aham. Uh-huh. É um episódio. Porque o que acontece? A gente absorve o iodo pelas nossas glândulas aqui no pescoço. Quando você tá no nível normal, você não tá com elas saturadas de iodo, então se você toma um pouco de iodo por fora, esse iodo acaba entrando em contato ali. Quando você tem uma reação nuclear, essa reação gera iodo, o isótopo do iodo que é radioativo. Então se você absorve aquilo pelo ar, comendo alguma coisa, esse iodo radioativo vai chegar nessas glândulas e vai ser absorvido, e ele vai ficar lá preso nas suas glândulas, soltando radiação 100% do tempo. E você sendo bombardeado de radiação. Exatamente. Se você toma o iodo antes de entrar em contato com a radiação, você basicamente satura essas glândulas, elas não conseguem absorver esse iodo radioativo. Exatamente. Então, isso é uma técnica de proteção de radiação, obviamente, não pra radiação nível Hulk que os caras tiveram olhando pro reator, mas pra uma reação de você estar um pouco longe, isso já te diminui as chances de... Aí você mija o iodo radioativo, é isso? É, você mija o iodo radioativo, isso. O que é muito louco mesmo assim, né? Porque essa privada vai ficar zoada. Essa privada. Exatamente. Tá, beleza, a gente falou do alfa e do beta. Agora o raio gama. O gama é basicamente luz. Luz com altíssima energia. Então ela é tão forte que a gama, ela passa direto pelo seu corpo, destrói tudo e continua indo. A gama só vai separado por chumbo. Chumbo, concreto, coisas assim. Explique, passa direto pelo seu corpo e destrói tudo. Imagina que você tem uma partícula de luz que ela é tão energética que se ela bater no teu núcleo, ela acaba com o teu núcleo. Ela é muito energética. É uma partícula de luz com muita energia e ela não é parada pela sua pele, diferente da radiação alfa, por exemplo. Ela não é parada pela parede da tua casa. Só chumbo para aquilo. Então, é uma radiação que ela tem um poder destrutivo absurdo e ela consegue não ser contida por quase nada. É por isso que os materiais radioativos são colocados em cápsulas de chumbo, porque eles estão tentando parar a radiação gama que tá lá dentro. Mas todo material radioativo tem alfa, beta e gama? Exatamente. Todos têm os três. Então o que tava acontecendo com o núcleo exposto era uma chuva pra cima. E a luz que eles estavam vendo do incêndio era a radiação gama, é isso? Não. Aquilo é mais bizarro ainda. Existe uma radiação que é chamada radiação Cherenkov. Porra, saiu de alfa, beta pra Cherenkov? Quem deu o nome dessa, caralho? O Cherenkov, porra. Alfa, beta, gama, Cherenkov. Parece coisa de ufologia, hein? Radiação Cherenkov é quando uma partícula se movimenta mais rápido que a luz em um determinado meio. Como isso é possível? Nenhuma partícula pode andar mais rápido do que a luz no vácuo. Ah. Mas, na água, um elétron pode andar mais rápido do que a luz. What? Quando ele anda mais rápido que a luz, acontece uma coisa que é como se fosse o Sonic Boom que tiver no avião. O avião Sonic Boom é aquele cone de ar andando. Uh-huh. Quando uma partícula... Sonic Boom não é o golpe do Guile? Sonic Boom! Boom. É o golpe do Guile também. Também, também. E quando você tem a radiação andando mais rápido do que a luz num determinado meio, você tem esse Sonic Boom que é a radiação Cherenkov. Ela solta uma radiação numa cor bem característica que é azul. Sabe aquele azul quando você pensa numa usina nuclear? Ou aquele verde? Pensa numa usina nuclear, você tá imaginando Simpsons. Verde radioativo é o nome dessa cor. Material radioativo, é. Isso, o verde radioativo é a radiação Cherenkov na água. Então aquilo é a emissão da luz por causa que os elétrons estão andando mais rápido do que a luz dentro da água. Caraca, maluco. Pois vale dizer que tem uma cena ali que, bom, que creio que seja parecida com o real, que quando tá aberto o núcleo, assim, no incêndio, né, cara? Porra, parece uma parada, um portal pro inferno, né? Porque parece que tem lava ali e tal, né? É, muito... O que, de certa forma, é, né? Segundo o Tucano, é mais do que inferno, inclusive. como se fosse um buraco infinito. E também é, né, cara? Porque até hoje a parada parece que tá aberta, né? Que não tá completamente isolada. Tá isolada, mas não tá fechada, né? Não, eles fecharam o sarcófago em cima. É muito sinistro quando o cara fala assim, né? Que o negócio tava lá um incêndio de não sei quantos bilhões de graus, né? E aí ele já enjogou areia e agora a areia virou lava radioativa. E o cara, você criou lava radioativa? Que porra é essa que você tá fazendo? É o Nerdologia do Atila, que fala sobre a pata do elefante, não é isso? Sim, exatamente. Isso. Tipo, é que nem você jogar água no fogo, né? Ou então... Coisa, no fogo com óleo, né? Pior, né? Azeite na chapa. Sabia, acho que muita gente, Tucano também já demonstrou que não sabia, que foi o potencial destrutivo desse acidente que não chegou a se concretizar, ainda bem, mas que poderia ter esterilizado ali metade da Europa. Não, o acidente se concretizou tanto que gente pra caralho morreu. Não, o segundo ato, que seria essa lava radioativa, criar uma explosão, né, esquentar a água dos outros reatores. Tem um termo técnico pra isso. Explosão térmica. Não, é merda radioativa no ventilador. Criar uma explosão térmica que ia expor todos os outros núcleos, né? Sim, aí fudeu. E aí, fudeu a mariola mundial. Eles falam em chegar até a Alemanha e toda aquela região ali da Ucrânia, tudo ficar inabitável por 20 mil anos. Cara, que sinistro, mano. 20 mil anos? É sinistro. Tá, o ser humano tá brincando de Deus? É isso aí, ó. Nisso que o Alexandre falou de expor os outros reatores, é bom lembrar que os dois primeiros reatores de Chernobyl ficaram funcionando até 2000. Funcionando normal, gerando energia. E hoje você tem aí uns 10 reatores RBMK na Rússia, mais ou menos. Não, é, e só pra lembrar mas como enquanto tava... Não entendi. Tiraram dali? Não. Reatores, então, eles continuaram ali. Ué, e ficou uma galera lá do... Galera radioativa ali trabalhando. Beleza! Dando high five fosforescente? Que porra é essa? Durante toda essa zona, a galera tava trabalhando, mantendo os outros reatores também. Tá bom ali, tinha o pessoal dentro dos outros reatores trabalhando. Caraca, mano. É uma parada interessante de se pensar, porque assim, a coisa que a gente tava conversando antes, da equipe do teste, que fez esse teste à noite, ser uma equipe ali não muito competente, uma equipe meio ali de idiotas e tal. Né? Idiotas com alguma liberdade aqui. Mas na União Soviética, especialmente em relação a essa demanda energética por energia atômica, você tinha uma obsessão muito grande por autonomia. Então a ideia do RBMK e dos reatores que vieram depois, inclusive, a ideia de ser um reator for dummies, que você não precisa ter pessoas altamente treinadas para operar. Ele opera sozinho, ele mede as próprias condições sozinho, se ele precisar entrar em shutdown, ele vai fazer isso sozinho, de forma autônoma e tudo mais. Então, esses reatores, por exemplo, eles foram corrigidas a falha de Chernobyl, até porque depois tudo foi jogado no ventilador, mas vários deles continuam operando, porque a ideia desse reator e dos que vieram depois é operar com o mínimo de interferência humana necessária, é ele ficar lá gerando energia. Isso explica também por que os soviéticos e os russos têm uma verdadeira obsessão com navios de propulsão nuclear. A ideia é de você ter um navio que vai ter uma autonomia muito grande, porque a gente tem que lembrar, a Rússia ela tem uma costa marítima muito grande, que durante muito tempo fica congelada, então você tem que ter um motor ali que não pare de funcionar. Então, é quebra-gelo nuclear, é cruzador nuclear, submarino nuclear. Então, a ideia desses reatores era operar com o mínimo de gente possível. Também teve essa passada de acidentes também, né? Esses submarinos de reatores nucleares e tal. Também tem filme. Ah, sim. Tanto soviéticos quanto americanos. Você tem algumas coisas absurdas, assim. Você tem um submarino soviético que tá afundado ali na, perto das Bahamas, que ele tinha 2 reatores a bordo e 34 ogivas. E ninguém sabe onde tá. Tá lá? Tá perto das Bahamas. Sim, tem um submarino nuclear também russo que afundou perto da Noruega. Que recentemente detectaram que tava vazando radiação. 800 mil vezes maior que o normal. Caraca! No caso da União Soviética, e entrando até numa parte mais política da série, que eu acho que a série falhou um pouco em transmitir, essa coisa de Chernobyl ter sido o primeiro grande acidente, foi por causa de Chernobyl, por exemplo, que foi criada a Associação Mundial de Operadores Nucleares, incluindo aí um acordo de cooperação internacional para casos de acidentes, né? A Convenção de Segurança Nuclear. Foi muito por conta da consequência de Chernobyl. Por quê? Porque se der merda em um desses lugares, dá merda para muita gente diferente. Não é mais uma questão nacional. Uhum. E aí, nesse caso dos submarinos, por exemplo, quando a União Soviética quebrou, e em parte ela quebra por causa de Chernobyl, a União Soviética tinha uma frota de submarinos nucleares gigantesca, que ela não tinha como manter, e vários países, os países nórdicos, o Japão, os Estados Unidos, contribuíram financeiramente para o desmonte e desativação desses submarinos e desses reatores. Porque você, do dia pra noite, você tinha ali 100 submarinos nucleares desativados. Como é que você vai fazer com esses reatores? Uhum. Teve caso que a União Soviética jogou o reator no fundo do mar, assim, sem nem desativar nem nada. Tipo, joga aí e foda-se. Uhum. E Chernobyl também teve uma grande cooperação, né? Claro, não foi tão grande por conta da Guerra Fria, mas uma coisa que vocês mencionaram antes. Foram médicos dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, estudarem as vítimas de Chernobyl pra saber sobre os efeitos da radiação, né? Então, a Alemanha cooperou lá com o negócio dos robôs, que até mostra na série e tudo mais. E o robô frita, né? Um segundo que ele... Por isso que eu achei que o helicóptero tinha morrido, entendeu? Porque o robô morreu. É porque o robô tem muita parada eletrônica, né? Assim como o helicóptero, né? Não um carretel gigante que vai enrolando pra sempre. Não, mas não sei, podia ser muito, muito mais mecânico. A parada que vocês estavam conversando, né, que o Caio tava explicando sobre as roupas ficarem com material radioativo emitindo radiação, mais de 1.500 veículos soviéticos foram abandonados em Chernobyl, incluindo mais de 200 helicópteros, porque você não tinha como recuperá-los depois, você não tinha como usá-los. Então, assim, quando se fala muito em negligência da União Soviética em relação ao acidente, a negligência, na verdade, ela é anterior. Mas pós-acidente, o esforço soviético, e quando eu digo soviético, eu tô falando Rússia, Ucrânia, Belorrússia, os países bálticos, todos eles agiram com um nível, uma quantidade, melhor dizendo, de operação, que se fosse um acidente daqueles, mesmo na França, ou então se a gente quiser aqui botar um terror nos nossos ouvintes em Angra, aqui, não tem como fazer. Não tem como. Porque eles resolveram muito isso na força humana, o modo soviético de pensar. É, mas tem uma parte que o cara fala lá, ah, eu preciso, sei lá, de 500 mil toneladas de areia. O cara fala um negócio assim. E o cara sai putaço e ele pergunta, você vai aonde? Eu vou conseguir a... Hipóreo, né? Hipóreo. É isso, e aí o cara sai putaço e ele, tá indo aonde? Vou conseguir a porra da tua areia, sei lá, do teu boro. Esse personagem, que é o Boris Shcherbina, é muito maneiro você ver a transformação dele, porque ele é um cara velha guarda, que tá duvidando do que tá acontecendo, é. O Gorbachev manda ele ir pra lá, e quando tá indo já, ele fala assim, não, quero que sobrevoe aí. E o Legazov, ele fica louco, não, tá louco, vai cair o avião, e se a gente passar ali em cima, a gente morre em uma semana. Aí o cara, eu não quero saber, vai passar por cima e acabou. É, helicóptero, na verdade. Aí ele chega piloto e fala assim, olha, cara, se você quiser morrer, a gente vai lá, senão... Esse piloto foi muito fuzilado no dia seguinte, né? Só pra... muito fuzilado. Mas depois ele compra, ele vê, ele começa a perceber a merda que tá dando e ele, sim, ele realmente tava de chapéu até o pé, porque no documentário que eu falei da Discovery, tem o Gorbachev falando, eu não sei até que ponto era pra tirar da reta dele, mas tem depoimento dele, ele falando assim, não, realmente a gente tava sem informação nenhuma. Até, sei lá, 2 dias depois, que foi quando teve a evacuação, a gente não sabia exatamente o que que tava acontecendo. Ô, Tucano, é pro meu TCC, o que que significa estar de chapéu até o pé? O cara bota o chapéu até o pé e não consegue ver o que, que tá acontecendo dos lados dele, velho. Ah, Nem tá. Na frente, sacou? Saquei, beleza. Tem alguma parada que você tirou da Hanna-Barbera, alguma coisa assim? Eu pensei nisso também. Essa gíria de Santos falou. O Marco Gomes usou essa gíria outro dia, o Rafinha Basso falou pra ele, Marco, essa gíria não existe, tu inventou. E acho que ele começa a mudar numa cena que é meio chocante. A gente não sabe até que ponto isso é linguagem dramática da série, e, né? Então, sabe o que o Gorbachev fala? O Gorbachev tá vivo ainda? Ele não era um anticristo? Tá sim. Dá palestras hoje em dia. Ele não era um anticristo? Todo mundo é um anticristo. Não, o anticristo era o Milosevic. Ah, tá. Não. Como é que era o nome da Líbia, pô? Muammar Gaddafi. Gaddafi era o anticristo. É sempre o líder. Eu acho que em algum momento ele tava cotado, hein? O Saddam já foi também. O Gorbachev foi cotado anticristo, que eu lembro. O Obama já foi também, todo mundo... O Obama anticristo? Já. Claro, ele é Hussein. E agora não tem nenhum anticristo, que conveniente isso. Depende do seu espectro. Porra, eu vou te falar que esse Nostradamus, puta que pariu, não acertou uma mesmo. O Gorbachev fala que o Shcherbina, tanto ele não sabia a gravidade, que no desfile de 1º de maio, que foi logo depois, ele vai com os netos, com os filhos, pro desfile, sacou? E ele falou assim, pô, se ele soubesse que os perigos da radiação, ele nunca estaria com a família dele ali num desfile, sacou? E o caso do Shcherbina é interessante porque ele é um herói nacional na Armênia, porque por conta de Chernobyl, ele foi um dos coordenadores do terremoto de 88, né? O terremoto que quase destruiu a Armênia inteira e... Virou gerenciador de crise. É, gerenciador de crise. E é bem essa coisa que o Azaghal falou, é aquele cara que vira e fala, olha, o que a gente precisa? Ah, precisamos aqui de 1.000 bombeiros. Beleza, vou ligar lá e vou arrumar os 1.000 bombeiros. Vou ter que mandar alguém se fuder e tal, mas vou arrumar os 1.000 bombeiros. Caraca, terremoto da Armênia. Então, ele acaba sendo até um personagem até um pouco, talvez, o mais interessante da série por conta desse arco, né? É. No início, ele é retratado, talvez até de forma, né, não sei, dramática demais, né? Eu achei a série um pouco melodramática demais. Acho que algum produtor ali assiste novela mexicana e deu uma interferida no roteiro, sei lá. Eu curti, achei legal. É, o Shcherbina começa, né, aquele burocrata que fala que vai fuzilar todo mundo e vou jogar o cara do helicóptero. inteiro e termina como um cara do tipo, olha, a gente evitou aqui uma desgraça muito maior. Do bem, o cara virou do bem, amigo. Eu queria chamar ele pra tomar vodka. Então, mas ele antes de morrer, ele ainda foi gerenciar outros problemões que, né, que aconteceram. Então, foi esse do terremoto da Armênia, de 88. Armênia. Mas logo depois ele morreu, né? Ele morreu lembrando que a Armênia tem uma usina muito parecida com a de Chernobyl, que fica em cima de uma falha geológica. Aí é gênio. Aí, puta que pariu. Se é pra fazer, vamos fazer essa porra direito. É, que quem quiser procurar a usina de Metsamor, ela fica em cima de uma falha geológica. Um dia vai ter um terremoto que vai arrebentar aquela merda. Mas então, uma cena bem chocante, que acho que faz parte do arco da mudança dele, é quando ele tá com o Legasov ali, né, gerenciando a crise na cidade e tal, e ele tá preocupado com alguma coisa, né, sei lá, a gente, não é perigoso a gente ficar aqui muito tempo e tal, e ele fala assim, cara, a gente relaxa. Tá morto já, 5 anos. É, muito chocante, relaxa que eu e você vamos estar mortos em 5 anos, né. E morreu mesmo. Pois é, né, os dois, né, o outro se suicidou antes. Ele morreu em 1990. É. Cria uma ligação entre os dois, né, ali, né. É, tipo assim, cara, tipo, relaxa, já não, era. Porque aí depois tem uma hora que ele fala assim, os caras estão titubeando, e ele fala, meu irmão, tá todo mundo morto nessa merda aqui, vamos fazer nosso trabalho e tentar salvar o máximo de vida possível. Sinistro, cara. É, o melhor bromance das séries esse ano é Turbina e Foi. Os dois foram totalmente bromance, cara. O melhor bromance. Esses dois foram muito bons. Só fazendo uma análise dessa cena, o que eu acho legal aí em termos de roteiro e tal, que o cara escreveu, é que o Turbina, né, ele era o fodão, que sabia de tudo e tal. E aí, nesse momento, o outro cara diz que sabe mais do que ele e sabe sobre a vida dele. E aquilo afeta ele de uma forma profunda, né? Porque você fala, pô, esse cara aí, então a gente tá, a partir de agora, estabelecendo uma relação de iguais. Exatamente. Então acho que é isso que a cena quer mostrar. Bem foda. Teve uma parada que os russos não gostaram, alguns russos não gostaram, que estavam na época, no Partido Comunista, inclusive, que foi naquele episódio que aparece eles fazendo eles ali da região, removendo as pessoas, matando os animais e tudo mais, os limpadores, né? Que eles falam que o soldado que chega lá é um soldado novo, né? De uns 17 anos. Sim. Aí encontra com dois veteranos. E eles falam que isso não pode ter acontecido porque eles usaram só reservistas. Então não tinha moleque, né? Não tinha garoto, só tinha o pessoal bem mais velho. E o segundo, que eles não matavam animais domésticos, não por pena, mas porque animal doméstico não costuma se movimentar muito. Um animal selvagem poderia ter radiação, né, partículas de elementos radioativos, e ir para outras áreas e contaminar. Mas um animal de estimação doméstico não costuma fazer isso. Então, que eles acabaram não matando o cachorro. Que foi feito justamente, meteram um cara mais jovem, inexperiente, para dramatizar um pouco mais, e matou o cachorro também pra dramatizar mais. Não, a cena que o soldado georgiano lá mata, tipo, a cachorra com os filhotinhos, sabe, assim, tipo, é aquela coisa que fica muito sentimentaloide, pelo menos pro meu gosto. Não, é que sabe o que eu acho? É que muita gente, eu acho que não entenderia as consequências que eles tiveram que ir pra poder fazer. Então você pegar e mostrar, os caras falando, pô, eles precisavam matar todos os... É simbólico. Os animais que estavam ali, tá, é um símbolo pra poder mostrar pras pessoas. Eu também. No Japão também rolou isso, né? O Japão tinha o javali radioativo lá, que eles tiveram que matar. Não, tem javali radioativo até hoje na Alemanha, né? Por conta de Chernobyl. Porque Chernobyl deixou as trufas contaminadas e tudo mais. Diga-se passagem que essa cena, no começo desse episódio, quando o garoto chega lá e o cara fala, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, fala pra colocar aquele cinto de castidade, eu falei, isso é trote do cara, o cara tá sacaneando ele. Eu não sei se vocês pensaram nisso, eu falei, puta, esse cara, né, o moleque... E na realidade é o contrário, né? Eu também achei legal essa inversão, porque você primeiro pensa que o mais velho é, pô, sacana e tal. E o personagem, quando não sei se foi a vida real, o personagem depois do mais velho, ele é até um cara maneiro, né? Ele fala, ó, você mata, mas não pode deixar ele sentir em dor. Se os bichos sentirem dor, você faz se ver comigo. Então é maneiro isso também. Essa história é baseada em um dos contos do Voz de Chernobyl. Essa história do castidade. Dos liquidadores e tal. Essa e a da mulher do bombeiro grávida são duas histórias que estão no Vozes. Então, já que você puxou esse assunto, eu quero perguntar, não sei se vocês vão saber me responder. Se a gente não souber, a gente fala com convicção. Não precisa ter muita. Essa história da mulher do bombeiro que estava grávida e que ela não sofreu nada da radiação porque o filho, né, o bebê que tava dentro da barriga dela, absorveu a radiação. Cara, what the fuck? Como isso é possível? Então, você lembra que a gente falou que, por exemplo, no caso do iodo, você tomava iodo pra saturar tuas glândulas e você não absorver? É a mesma coisa. A mulher, ela tá passando e você tem a placenta que tá filtrando coisas passando pro bebê. Eu não sei porque na fisiologia humana, o que acontecia era que a placenta ia filtrando todas as partículas radioativas do sangue passando pro bebê. Então, no fundo, ela sofreu pouco impacto da radiação porque toda a radiação estava sendo passada pro bebê pela placenta. Então, da mesma maneira que se não tivesse, ficaria circulando no corpo, ficou circulando no corpo do bebê. Cara, que coisa insana. Sinistro. É muito sinistro o comportamento da radiação, né? É muito sinistro, cara. É, mas muito assustador. E como é que ela se comporta em casa em casa, né? Não é? É muito sinistro, cara. Tem os caras que desceram no porão e não morreram. Os próprios caras que a gente tá falando morreram em 5 anos. Os outros que desceram no porão estão vivos até hoje. Quer dizer, então... A parada dos caras que desceram, os bombeiros que desceram lá no porão, tal, não sei o quê. Essa cena é muito bem feita. É, sinistra mesmo. Caraca, velho. A luz começa a falhar, as lanternas começam a apagar e o contador de radiação começa a virar aquele bagulhinho do Sr. Miyagi, sabe? Karate Kid 2? Caralho, maluco. Esses caras que foram selecionados, tem também aquela cena que eles são selecionados, né? Que eles se voluntariam, né? Que também é sinistra pra caramba, né? Essa cena é isso que eu ia falar, Eduardo. Que muita gente, né, na Rússia falou mal da série, pegou mal e tudo mais. Mas nessa cena que o Boris, né, o Sherbina, ele fala: olha, de fato vocês podem não sobreviver, não é por 500 rublos, é porque senão 50 milhões de pessoas vão morrer, e a gente tem que fazer isso pelos trabalhadores, porque nós somos trabalhadores, o sacrifício está em nossa. Essas veias, essa cena só começou a faltar, só faltou tocar o hino da União Soviética, assim, ao fundo, subiu uma bandeira vermelha, e eu, caralho, como é que acharam isso daí anticomunista, né? Porque o discurso foi completamente contrário. O produtor da série, ele fala que ele teve várias intenções na série, uma delas era falar do custo da mentira, isso é muito claro, né? A série primeira fala da série é o custo da mentira, é a última também, mas ele também queria falar que, tudo bem, teve toda essa questão dos burocratas causarem acidente porque eles não queriam falar a verdade, e estavam escondendo o jogo, mas ele também queria exaltar um pouco esse espírito de comunidade que existia na União Soviética. Que ele fala um pouco de todas as histórias que ele leu, que isso é uma coisa que provavelmente nos Estados Unidos não aconteceria, de você ter tantas pessoas se voluntariando e fazendo aquilo que tinha que fazer, porque era o que tinha que fazer pelo bem do país. Então ele fala que existia esses dois lados, da verdade e da mentira, do sacrifício e da morte, que ele queria retratar isso na série para poder mostrar que, pô, os russos não eram só um bando de malucos que bebia vodka e tinha bigodão. Na verdade eram, mas com culhões. Aí foi uma das coisas que eu acho que foi até mancada, digamos assim, da série, que assim, até hoje, os governos da Ucrânia, da Rússia e da Bielorrússia, eles gastam muito dinheiro em relação a Chernobyl, tanto a estrutura, quanto em relação a pensões e o cuidado dos voluntários. No final da série, você tem a impressão de que os voluntários foram meio que abandonados, digamos assim, quando, na verdade, isso aí tá bem longe. Até hoje, você tem as associações dos chamados liquidators, né, tanto na Ucrânia, quanto na Rússia, quanto na Bielorrússia, que recebem seguro-desemprego, quando é o caso, plano de saúde, enfim, aposentadoria e tudo mais, e até hoje isso custa muito dinheiro. E lembrando, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, a gente não está falando de grandes economias, de países ricos. É cerca de 6, 7% do orçamento do governo ucraniano é usado em relação a Chernobyl. E como eu mencionei anteriormente, tem uma hipótese que, assim, o acidente de Chernobyl, ele estar ligado diretamente ao fim da União Soviética, porque ele meio que faliu os cofres soviéticos. Você acha que isso acelerou o fim? É, porque foi uma crise econômica muito grande. Quem fala um pouco disso é um autor muito bom, é um historiador ucraniano, ele chama Serhii Plokh. Ele tem um livro que foi lançado em português chamado O Último Império, que ele analisa justamente o fim da União Soviética, e ele tem um livro também sobre Chernobyl, que ele fala que Chernobyl contribuiu muito para a União Soviética não conseguir fazer as reformas que o Gorbachev desejava na economia. E aí, por conta disso, a economia soviética continuou no cenário de recessão e acabou acelerando o fim da própria União Soviética. Porque Chernobyl foi, além de tudo, um evento muito caro financeiramente, né, além de vidas, e até hoje. Governo russo, governo belorrusso. E o fim da série, né, aquele epílogo, ele dá a entender de que esses veteranos foram abandonados e tal, quando isso não é verdade, nem na Ucrânia, nem na Rússia, nem na Belorússia. Você tem um caso ali polêmico que são dos lituanos, algum dos três países bálticos, agora eu não lembro direito qual, que os três países bálticos, como eles foram ocupados e anexados pela União Soviética, eles não consideram a República Soviética, né, lituana ou estoniana, enfim, como um governo legítimo. Então meio que falou, olha, é problema seu, vai cobrar lá da Rússia, né? A gente estava sob ocupação aqui. Mas até hoje você tem esse gasto muito grande com essas pessoas. Sabe comentar que vocês tinham falado de alguém que, ah, eu preciso tanto de bário e tal, e teve só uma outra cena que eu não lembro o que ele falou que eu preciso, sei lá. Hidrogênio. Todo o nitrogênio líquido da União Soviética. Todo. Aí eu vou lá, beleza, então vai, pega aí. Quer dizer, isso aí, imagina você precisar de todo o negócio de um país como a União Soviética. Sabe uma parada que não mostra na série e que eu vi em documentário e em alguns artigos na internet? Foi o Gorbachev disse que quando ele mandou o Legazov pra França pra explicar o que aconteceu, que a instrução dele é, fala tudo o que aconteceu. E quando chegou lá, a própria associação lá da, sei lá, dos usineiros chegou e falou assim, não, olha só, a gente não pode falar que morreu 20 mil pessoas, morreu 3 mil. Por quê? Porque a França tava cheia de, principalmente a França fez essa pressão. A França até hoje, a maior parte da energia da França provém de usinas nucleares. Eles têm 58 reatores nucleares hoje em dia, eu não sei quantos tinham na época, mas se tivesse falado que morreram ou morreriam 30 mil pessoas, que ia ter uma convulsão. O francês gosta, né, de fazer protesto para fecharem desativarem as usinas nucleares, eles não podiam deixar isso. Então é um tipo de censura que a gente está acostumado a ver no leste europeu, cortina de ferro e o caralho, mas que aconteceu na França. Teve um francês que falou que ele era pequeno quando aconteceu isso, acho que mora no Brasil, bom, pelo menos falou comigo em português, no Twitter, e ele falou que ele via no noticiário que a radiação tinha parado na fronteira da Alemanha com a França. Nunca chegou na França, milagrosamente. E era isso que aparecia nos noticiários. É, eu conheço pessoas que falaram a mesma coisa, que eles viam nos noticiários que, milagrosamente, a radiação vinha até a Alemanha e parava lá. Nunca chegava na França. É, nunca chegou na França. E proporcionalmente, a França é um dos países que mais depende de energia nuclear no mundo, até hoje. Uhum. Né? A França, mais de 70% da energia elétrica francesa vem de usina nuclear. Acho que é 75%. Por isso que tem tropa francesa no Mali, no Chad, que é pra garantir as reservas de urânio, inclusive. Isso eu sei porque eu me lembro da Armação Ilimitada, o chefe falando pra Zelda Scott, Zelda, sem a energia nuclear, a França estaria na pré-história. Ele fala isso. Caraca, velho. Caraca. Só pra dar um número, antes de gravar eu tava pesquisando quanto se gastou na recuperação de Chernobyl. É um número que eu não encontrei. só pra dar um número, blá blá blá, é um número que eu não encontrei. Não, não, mas só em danos, os danos são estimados de $235 bilhões. Nossa. Não, e estão gastando dinheiro até hoje, porque eles, depois que, né, tudo foi controlado, eles fizeram um sarcófago de concreto em cima da... E agora em 2017 fizeram um outro por cima. Mas que só vai durar 100 anos e daqui a 100 anos vai ter que fazer outro. Eu tenho uma pergunta. Daqui a 100 anos é problema de outra pessoa. Exatamente. Sem sarcófago, a parada lá dentro continua queimando, galera? Lá dentro continua contaminado e continua saindo reação. O que o sarcófago faz é conter. Ele mantém aquilo dentro da região da usina. Até quando isso fica? A temperatura já termalizou, né? Ela já caiu pra temperatura ambiente. Então não tá mais queimando aquela temperatura muito alta, mas radiação, alguns materiais que estão lá, eles têm a meia-vida de 20 mil anos. Então a gente tá falando que uns 5, 10 mil anos, aquela região vai ser difícil de habitar. Então o mundo precisa da raça humana, né? Porque se a raça humana acabar, fudeu geral, né? Vai começar essa radiação dali e vai contaminar o resto do planeta inteiro, né? É, mas o mundo vai ficar bom. O mundo vai ficar de boa radioativo, é isso? Não, mas se não tiver raça humana, todas as outras usinas que estão em funcionamento também vão começar a soltar radiação, né? Depende de como é que for. Ô, Dudu, você sabe que a merda toda foi quando eles resolveram desligar, né? É, então... Eu só queria saber se mais alguém também ficou frustrado, porque o Eduardo insistiu tanto no sarcófago e não veio nenhuma piada de múmia, faraó, nada disso. O Mun-Ra, né? O Mun-Ra. É, eu tava esperando. Ele insistindo no assunto, eu esperando aqui e não veio. Não, eu fiquei, cara, mas isso é uma parada que, por incrível que pareça, cara, eu fico impressionado mesmo, porque é uma bomba relógio que tá ali, falando um pouco sério agora, e que se não for administrada, eu não tô nem brincando no negócio de raça humana, mas se não tiver, por exemplo, vamos dizer assim, fala mais sério, um governo ali que de repente faça o serviço perfeitamente, se der, sei lá, daqui a 100 anos é que ela virar uma região erma, vamos dizer assim, só for habitada a América do Sul, vamos dizer assim, só pra dar um exemplo. Aquilo ali vai se degradar a ponto de contaminar o planeta, né? Então precisa sempre ter alguém ali pra fazer o serviço de, né, de então ficar... Então tem que ter um governo, não é isso? Você é contra o anarcocapitalismo, é isso? Você tem que ter um governo, seu estatista. Ô, Dudu, essas milhares de usinas nucleares ao redor do mundo é o plano da humanidade que se a gente for embora, o planeta vai junto. Vai nada. Vai nada, que o planeta tá tranquilaço. Vai nada. Não, imagina, vai virar um deserto. O planeta começou com bola de fogo, amigo. Se ele voltar a ser bola de fogo, pra ele tá ótimo. Tá bom, é verdade. Inclusive vai ter pássaro brilhante voando no céu, se não tiver o ser humano, porque eles vão se adaptar. Mas eu quero saber também, barata que sobrevive a ataque nuclear, eu também quero saber dos... Puta, as baratas devem estar de boa lá. Né? As baratas... É verdade, a série não abordou nada sobre barata. Porque com certeza tinha barata em Chernobyl, amigo. Eu nunca entendi por que isso, cara. Por que por causa do eco... Como é que é? Do exoesqueleto dela? Ah, aí foge de novo. Não sei. Eu não sei porque baratas são tão resistentes. Deve ser mais Eu tive a impressão que era em relação à quantidade. Tipo, tem tanta barata no mundo, não, cara, que mesmo com hecatombe nuclear ainda vai ter. É capaz disso ser um mito. E as baratas vão morrer também, foda-se. O que vocês acharam da série? Incrível, incrível, assim, incrível e terrível, terrível no sentido de ser angustiante. É tipo aquele fascínio pelo desastre, né? Você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Esses caras vão morrer? Aquele perigo da radiação, que é uma parada invisível, que você não sente, mas ela tá lá, ela é mortal. É o que o Azaghal falou, de você tá numa parede, mas se você botar a cara pra fora... Blá! É muito insano isso. Né? É um perigo totalmente invisível. Aquela parte do telhado, lembra? Os caras tinham 90 segundos pra jogar o grafite pra chutar de novo no reator. Vocês ficaram também falando assim, o burro joga primeiro os que estão na ponta. Exato, né? É a logística, né? E no documentário aparece, a pá era muito estreita. Não era uma pá normal, era uma pazinha, velho. E então, sim, foi um documento histórico, assim, como eles enveloparam com uma carga dramática, que o Felipe achou muito novela, mas assim, ele me pegou completamente e eu tava num fascínio, num terrível fascínio. Mas eu achei interessante que, por mais que seja, você esteja aí botando como um documento histórico e tal, eles não fizeram como um documentário. Eles fizeram como uma dramatização, isso. Talvez por isso. Verdade. A percepção do Felipe de ser mais novelão, né? Porque tem muitos seriados que... Porque ele conta um fato histórico, só que ele tá contando de uma forma dramatizada. E eles, no final, falam, olha, tal coisa foi assim, foi assim. Eles dão uma... É meio Cornel, né? Assim. Cornel é super fantasia. Mas, né, ele ajusta os contextos históricos que ele escolheu dramatizar como uma cientista, por exemplo, e tal. Não, só pra deixar claro, eu gostei porque é uma... Não, agora você vai ser conhecido como o cara que não gostou. Você vai levar esse manto nas tuas costas dessa vez. A culpa é do Caio Gomes, que me deixou com muita expectativa. Ele me deixou muito no hype, a culpa é dele. Mas esse é você agora. Você é o cara que não gostou da série. Uma parada que eu achei muito interessante é que eles não botaram os atores para falarem com um sotaque russo, como o Schwarzenegger em... Não, mas aquele lá é o sotaque do Schwarzenegger. Ele fala assim. No primeiro momento, eu vou te falar, que eu te confessar que eu senti falta de 100 atores russos, né, cara? Por mais que tivesse diretor russo e tal, atores russos acho que faz diferença, né? Mas só tem um, Taktarov, que é lutador de MMA, não, caralho. E tem aquele outro maluco que fez Armageddon. Chinese Computer, Chinese Microchip. Não tem esse cara, não. Ele é russo? Não. Olha aí, viu? Não tem esse cara na série. No Armageddon. Não, na série não. Ele falou que só tem dois atores russos. A única coisa que, no começo, mas depois você vai, claro, vai se acostumando e tal. Eles já falaram de várias coisas da série. Uma das paradas que eu acho maneiras, que eu gosto de história, história, né? Você vê os pequenos detalhes, né? Que até nas primeiras cenas que já te cativam da série, que tem uns closes, né? Umas calculadoras dos anos 80. E aí você vai dando um close no desktop, né? Na mesa de trabalho do cara, e já vê que é muito diferente do que hoje em dia e tal. Essas pequenas coisas e detalhes já foi um dos elementos também que eu gostei pra caramba, além de tudo que vocês já falaram. A narrativa da série, né? O famoso storytelling, é muito bem feito, né? Porque começa mostrando lá o Legolev, sabe como é o nome dele? Legalize. Mostra o Legalize se suicidando, né? Logo no começo, assim. É. E você fala, caraca, por quê, né? Por que esse cara se matou? Porque não vai aguentar os sintomas? Porque ele já não quer, né? Uhum. Passar por esses problemas? Ele fala assim que o Dyatlov foi pra Sibéria cumprir trabalhos forçados, mas que ele devia ter ido pro inferno. Só faltou um meme ele falando assim, eu vou matar o Dyatlov. Sei, toda série que esse maluco faz, esse ator, ele se mata, cara, é bizarro. Mas é interessante porque, conforme a gente vai seguindo a série, né, a gente percebe que o suicídio dele foi um último sacrifício pra tentar impedir que esse problema permanecesse escondido, né? Porque quando o negócio tá resolvido ali, e ele fala na comissão lá da galera que, ó, o buraco é mais embaixo, os russos chegam pra ele, a galera que a GB fala, ó, a gente vai fazer você ser esquecido completamente. Uhum. Todos os seus trabalhos, tudo que você se meteu, você vai ser um fantasma, as pessoas não vão falar com você na rua. Uhum. Você vai viver como qualquer milênio dos anos do futuro. Do século XXI. E aí, a única maneira que ele teve de chamar atenção pra ele e pra esse problema de novo foi se matando. É, assim, obviamente, eu acredito que o sintoma dele saber que a morte dele ia ser um câncer terrível, né? Uma morte dolorosa e lenta, também... Contribuiu, né? Contribuiu um fator dele tomar essa decisão, exatamente. É, mas mesmo assim ele usou como instrumento. Sim, totalmente. Senão ele não teria gravado, não teria dado... Né, exatamente. Você falou dessa cena aí, daquele chefe da KGB, claro que o nome não vale, mas tem uma cena excelente, cara, que eles estão conversando, né? E você acha o cara da KGB o fodão da parada, aí o cara fala, eu sou, mas calma lá. Olha só, eu também tô sendo espionado. Aquele ali me espiona. Aquele cara espiona aquele. Aquele cara espiona aquele. Exato. É quando ele vai pedir pra salvar a amiga a colega. É, exatamente. É. Achei bem maneiro isso também, né? Porque era bem o clima de paranoia que se tinha, né? Total. Não tinha aquele hotel que, do Stalin, não tem aquela história, Alexandre, você sabe melhor do que eu, que todo partido morava lá, mas era todo grampeado e todo cheio de câmeras e grampos, né? Pra o cara... Sim, tudo grampeado. Exatamente, é. Aqui tá todo mundo grampeado, amigo. Tudo que vocês falaram tá gravado. Não, eu gostei pra caramba. Eu gostei bastante. Passei, sei lá, depois que eu vi o último episódio, eu fiquei uma semana vendo tudo que tinha sobre radiação. Eu vi uns 15 sobre o Césio de Goiânia. Agora deixa eu deixar que daria um Nerdcast, viu? Vamos fazer. É bem louco. Tem um desafio final, a galera que viu o Chernobyl achou tranquilo, como o Tucano aí. Ah, depois fui ver sobre radiação, fiquei feliz. Tem um filme, cara, dos anos... um filme britânico dos anos 80, que é a versão britânica do Day After, que chama Threads. Veja esse filme e... vai sair mal pra caramba. Aí isso é pra fechar o negócio da radiação. Fica a dica aí pra quem quer se desanimar mais ainda. Se você quiser se animar, você pode contribuir no crowdfunding da Batalha do Apocalipse. Nossa, mãe do céu. Caraca. Isso aí até me assustei aí, cara. Isso é publicidade. O rei da publicidade, né? Caralho. Se você não contribuir, o Alexandre e o Dave vão ficar sem os livros deles, né, cara? Então tem que... É verdade. É verdade. Querido. Fala aí um pouco desse crowdfunding, cara. Pô, a gente tá fazendo aí, depois de... Pô, a gente já tem 12 anos aí que a gente lançou o livro no Jovem Nerd, né, cara? Pra comemorar o fim desse universo aí, a gente tá fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Cara, pros 4 livros, agora 4 livros em capa dura, caixa rígida, tudo de altíssima qualidade. Vai ter vários brindes também. Vai ter aquela dog tag do Daniel, que ficou famosa. E, Azaghal, vai ter encadernado do Batalha do Apocalipse igual o seu, número 0. Caraca! Olha aí. Sério? A versão de 500 páginas impressa e encadernada com espiral. Aquela micro letrinha. Puta, foda, hein? Que foda. Maneiro. Tinha que ter um pledge, né? Como é que chama? As castas, né? Uh-huh. Tinha que ter a versão encadernada com as minhas anotações. Podemos fazer isso. Se você estiver disposto a se desfazer dela, eu acho que não, né, cara? Jamais. Mas vai ser maneiro. E tem vários brindes. Tem um livreto de contos também, pra quem for. E nos níveis mais altos tem a famosa canonização, que a galera vai ganhar, o pessoal fala qual é a casta, que eu vou escrever uma biografia e o personagem vai estar canonizado no universo da Batalha do Apocalipse. Então, quem quiser colaborar aí, cara, pô... Muito bom, muito bom. Olha aí, ó, já tem, ó, no dia que a gente tá gravando esse Nerdcast, já tem R$108 mil, a meta é R$250 mil, campanha tudo ou nada, ou seja, se não atingir a meta, todo mundo recebe dinheiro de volta e não rola. Vocês ficam sem os livros de vocês. catarse.me/filhos do Éden. Isso aí, galera. Não é barra Batalha do Apocalipse, é barra Filhos do Éden, que é mais a série toda, né? É Tetralogia Angélica, edição de colecionador. E é uma coisa pra gente fechar esse universo que começou com a gente aqui, e falando isso eu fico até emocionado, de verdade. Olha aí, Dudu. Que foi na... Não, cara, que foi, pô, 12 anos atrás, a gente gravando aqui, né? E vou parar por aqui pra não ficar muito emocionado. Oh, que bonitinho, Dudu. Não, é maneiro mesmo, cara, é maneiro. Valeu aí por tudo aí. É muito bom. Acabou, né, Nerdcast, né? Acabou, Nerdcast. Apocalipse. Muito bom. Não, acabou esse episódio, não o Nerdcast em si. Não! Só pra deixar claro. Caraca, Dudu, você tá falando que seu fechamento significa que é oficial, que não vai ter mais livros da saga Angélica? É isso? Não, olha só, vamos fazer o seguinte. Vai ter mais livros, quer dizer, eu quero escrever sobre isso no futuro, mas meu próximo livro não vai ser sobre isso. Vou até fazer um desafio aqui. Quando bater a meta, se vocês quiserem, eu volto aqui na leitura de e-mails e falo sobre o que vai ser meu próximo livro aqui no primeiro mão. Olha aí sim, aí sim. Muito bom. E se dobrar a meta? Deixar a meta em aberto e dobrar a meta. Se dobrar a meta, ele aceita a sugestão no Twitter. que escroto, né? Que pesadelo. Caralho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.